ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal! Aqui é o Coveiro e meu luto é a solidão. Me obrigaram a falar isso aí, porque é uma frase que vai estar no meio desse podcast que a gente vai falar, de uma fala do Wolverine. É exatamente, pessoal. Estamos em 2024, ou seja, Wolverine tem muito mais de 100 anos, mas aqui a gente está comemorando os 50 anos dele com um personagem dos quadrinhos. E esse é apenas o primeiro podcast, né, que a gente vai falar de uma leva que a gente tem programado aí. E para me acompanhar hoje está aqui. Oi, aqui é o Felga e a gente vai falar sobre uma cocaína deviante. Ai, meu Deus. Aqui é o Paulo Arthur e o Wolverine é o melhor no que faz. E o que ele faz é repetir que ele é o melhor no que faz em todas as edições. O Pio Claremont. E como convidado e estreando aqui no Inominata 616. Olá, pessoal. Eu sou o Cassiano e eu não sou nem melhor nem o pior naquilo que eu faço. Depende do dia. Você tá na média. Passou de ano, Cassiano. Famoso meia boca. Bom, pessoal, como eu falei aí na introdução, 50 anos do Wolverine, a gente pensou muito o que a gente ia falar. A gente queria fazer alguns podcasts comemorativos, assim, é um personagem que é muito marcante. Só que na história do personagem, assim, muita coisa que a gente já falou tá dentro da introdução dos X-Men, da história dos X-Men que a gente vem até falando desde o ano passado, fazendo recapitulação. Tinha muitas minisséries também marcantes. Tem a história já clássica da introdução do Hulk, que inclusive recentemente existe até uma grande polêmica e confusão sobre quem é que deve ser realmente considerado os co-criadores do Wolverine, né? Que aí, pra quem tá acompanhando o site, sabe que o Roy Thomas, que era editor na época, tá exigindo que seja considerado, junto com o Len Wein e o Herb Trimp. Enfim, mas essa discussão aí fica como só curiosidade pra quem acompanha o site, quem lê todo o site. É bem longa e não vai fazer parte de nossa meta de comemoração aqui do Wolverine. Na verdade, a gente pode refletir um pouco e pensou o seguinte: raramente a gente pega desde o começo, como tem a oportunidade de fazer agora, uma revista do Wolverine, a revista mensal, né? E cobria a fase dele em sequência. A princípio a gente tava pensando em fazer só algumas fases mais marcantes para autores. Só que, de cara, a fase do Larry Hama, que é uma das mais gigantescas, ia cobrir inúmeros podcasts. E então a gente resolveu pensar direitinho. Acho que muita gente que começou a ler X-Men foi também quando começou a acompanhar a primeira revista mensal do Wolverine no Brasil. E a gente achou por bem que valeria a pena pegar justamente esse começo. Antes de existir na revista mensal, ele começou a existir numa Marvel Presents, né? Foram 10 edições do Marvel Presents, que dividia a revista com mais 3 ou 4 personagens na época, mas ele era sempre o destaque de capa. E que isso, mediante o sucesso, né, iria desembocar para ele ter uma revista mensal. E curiosamente, é uma fase em que muita gente lembra com carinho, porque marca a história do Wolverine, não como Wolverine em si, mas como um personagem que entra dentro do mitos dele, né, que é o tal do caolho, né, em inglês chama de patch. A gente tava até discutindo aqui um pouco antes do podcast começar, e como é que a gente ia aparelhar isso com as histórias dos X-Men, que a gente ficou até um pouco confuso. Porque já, né, no começo das histórias, que são assinadas por Chris Claremont e John Buscema, né, o Wolverine diz que os X-Men estão considerados mortos. E aí ele aparece sozinho por um bom tempo numa ilha chamada Madripoor, né? Uma ilha que, vamos lá, ficaria em algum momento no sul da Ásia, alguma coisa assim, e que é dominada assim pelo crime, né? De cara lá, a corrupção, o crime, tudo pode naquela ilha. E praticamente existe ali como um personagem isolado e você até questiona: onde é que estão os X-Men nesse momento, né? E aí, como a gente tinha aquela defasagem da Abril, com a diferença de 5 ou mais anos na época, A gente até parou um pouquinho pra tentar encaixar isso aí, né? O Cassiano foi um dos que ajudou a gente a solucionar isso, né? Cassiano, fala aí, a posição em que essas histórias começam aí, seria em que momento dos X-Men? Bom, pessoal, essa primeira fase aqui do Wolverine, né, na revista Marvel Comics Present, ela é concomitante à fase Austrália dos X-Men. Então teve a queda de mutantes, naquela situação em que, em Dallas, que foi filmada pro mundo inteiro, em que os X-Men teriam se sacrificado para enfrentar lá o trapaceiro, aquele inimigo místico. É por isso que os X-Men estão dados como mortos. Mas, na verdade, aquela entidade Roma tinha levado eles para a Austrália. E lá na Austrália, no deserto australiano, uma cidade que era dos carniceiros, né, grupo de ciborgues mercenários, lá eles se estabeleceram. Isso é até comentado assim, sucintamente nessas primeiras histórias aqui do Wolverine na Marvel's Comics Presents. Que vale mencionar, né? A gente hoje aqui no Brasil, a gente vive um momento de questionar a revista Mix, né? De criticar a revista Mix. E, curiosamente, né, o Wolverine ele já era um personagem de destaque lá. E ele foi tipo um laboratório, isso aqui foi tipo um laboratório numa revista Mix, né? Uhum. E depois, mesmo depois de fazer sucesso, ele ainda seguiu sendo destaque nessa Marvel Comics Presents aqui, nessa revista Mix. Inclusive, a maravilhosa Arma X, né? Que é a origem do Wolverine lá, do esqueleto de Adamantium, foi nessa Marvel Comics Presents, após essas primeiras histórias aqui do Wolverine. Só pra contextualizar, era mais ou menos realmente na fase da Austrália, o ano que essas histórias assim, originaram em 1988, e pra parear com os X-Men, na época que começou a Marvel Comics Presents do Wolverine, era o arco da ninhada, segundo arco da ninhada lá na Austrália. E aí é curioso que assim, no começo, vamos dizer assim, não fica muito claro, porque aparece que o Wolverine tá afastado e ele não comenta, não aparece, aparece assim, como se fosse um flashback em determinado momento, que a gente vai falar daqui a pouco, que a história tem uma certa ligação com o que aconteceu com os X-Men, acho que ainda nessa fase australiana, não, um pouco antes da fase australiana, na verdade. E aí, o Wolverine aparece sempre sozinho, ele tem uma nova gama de personagens coadjuvantes aparecendo. E a gente fica tipo, mas o que é que aconteceu com os X-Men? E como é que a gente vai casar isso com as histórias lá da Austrália? Então, ao longo da revista mensal, depois da Marvel Press, aí fica bem claro que, tipo assim, bom, ele tá lá na Austrália e ao mesmo tempo Madripoor ali no sul da Ásia, não é tão longe. E aí tem um certo mutante teleportador que existe por lá, um teleporter, que aí funciona meio que como o Uber dele, né? Na época não tem Uber, na verdade, da época, mas enfim. Fica colocando ele pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então fica subentendido, vamos dizer assim, que o Wolverine não abandonou realmente os X-Men. Então as aventuras meio que são concomitantes, porque ele tem esse livre acesso de ir pra lá e pra cá por conta do teleporter. Né? E as histórias são curtas, né? Não são grandes, vamos dizer assim, não são arcos que passam em dias, semanas, meses, não. São histórias relativamente curtas, né? Quase que uma ou duas noites ali, depois ele volta mais ou menos lá para os X-Men, né? Tem mais ou menos a dinâmica. Ele basicamente fica uma vida dupla, né? É como se fosse assim, os X-Men, a maioria deles estão sendo dados como mortos, né? Então eles não estão surgindo em público. E o Wolverine quer fazer um pouco da ação dele lá, enfim, quer ir num bar, quer fazer as coisas e tal. Então ele cria a identidade secreta dele, que fala assim, bom, se alguma pessoa consegue esconder a identidade secreta com óculos, por que eu não posso fazer isso tapando um olho só? E meio que pega, apesar do cabelo dele ser bem chamativo, né? Ele não cola, né? Mas pro Fred a gente vê que não cola. Você vê que ele achou que estava colando, mas não estava, né? Foi pegadinha, né? Depois a gente fica sabendo que nunca enganou ninguém, né? Na real. Bom, então assim, a gente praticamente vai falar nesse podcast sobre as 30 primeiras edições aí do que seria a revista mensal, mas essa pré-revista mensal aí que seria a Marvel President. E começando por ela, né, a gente tem uma história assinada pelo Chris Claremont com o John Buscema. Se a gente for considerar isso equivalente a... se fosse uma revista mensal normal, porque são as histórias de 8 páginas só. Então elas equivalem, vamos dizer, no final das contas, a um arco de 4 revistas, mais ou menos, né? E elas introduzem Madripoor. Eu acho que é a primeira vez que é introduzido Madripoor, eu posso estar errado. Mas ela introduz Madripoor aqui e meio que dá uma ambientação muito própria, muito cara de noir pro Wolverine. Porque se você pegar essas 10 edições aqui, o Wolverine praticamente só usa o uniforme um pouquinho no começo, né? O que ele tá um uniforme marrom, e depois ele tá como o caolho, tá? Quando ele vai entrar em ação, né? Ele usa um uniforme completamente diferente, porque ele não quer ser identificado como Wolverine, né? Então ele usa um uniforme meio que até tempos depois, pode ser que lembre um pouco o que era o uniforme dele na Era do Apocalipse lá, né? Que é um uniforme, uma regatona assim, meio azulado. E ele usava, como se fosse, não entendi muito bem, mas uma faca nos olhos e... Pinturinha, né? Parece uma tal daquela coisa, né? Eu, quando relendo agora, na época não me ocorreu isso mesmo, mas relendo agora, pensei o seguinte, que como era anos 80 ali, era uma vibe muito Rambo, né? Então a gente tem muito do Wolverine ali camuflado, aquela redezinha ali, não, até hoje eu não sei também se era uma rede ou era uma camuflagem, Wolverine saindo do barro, saindo do esgoto, era uma vibe bem Rambo, assim, bem Agente Secreto. Tem muitos artigos da época, nessas histórias aí, inclusive... Quando o Felga for falar lá da chamada dele, eu vou até contextualizar com o que também estava acontecendo na concorrência. Mas também tinha meio que uma, por assim dizer, como eles estavam testando, eles também, nessa época, curiosamente, a Marvel ainda tinha medo de expandir demais a franquia dos X-Men, quem diria, né? E meio que estragar os personagens, diluir demais a franquia. Então, meio que nesse começo, era quase um mandate que não tivesse... Eu não usasse uniforme, tivesse algo mais próprio, mais particular. E como o Cobeiro mencionou, sim, todo o mito da Madripoor começa aí. As duas primeiras minisséries do Wolverine anteriores, que era a famosa lá com Frank Miller e a Conquest Pride, elas eram focadas no Japão. Aí também resolveram que, nesse caso, eles queriam colocar realmente um lugar diferenciado. Eu acho que eu não duvidaria que o Claremont chegou... Eu posso usar Singapura? Aí o editor olhou, cara, tu tá pegando um pouco pesado. Não chama de Singapura, não? Aí ele colocou, não, é uma península aqui do ladinho de Singapura, igual a Singapura, mas não é Singapura, viu, gente? Então, isso que é curioso, né? Que assim, vamos dizer, quer procurar uma coisa diferente, mas não vamos fugir muito do sul asiático. E aí, enfim, não tá no Japão, mas ao mesmo tempo tá lá em algum momento ali, né? Porque ele vai querer trabalhar, de repente, com personagens, inclusive, que fizeram parte do mito do Wolverine no Japão, né? Eles aparecem, vamos dizer, daqui a pouco. Então, assim, o que é que a gente tem nessas primeiras histórias, assim? Eu não tenho ideia se quando ele vazia a Marvel Press, se ele tinha ideia de ter a mensal um dia. Mas ele, assim, vamos criar uma história meio noir do Wolverine. E basicamente é isso. Então, tem a princípio uma ideia de que tem uma nova personagem, né? Não definida inicialmente do sexo, chamado de Tigre, né? Vale ressaltar que em inglês seria Tiger, né? Tiger com Y, Tiger, que eu até brinquei, é quase um Tiger Robocop, né? Enfim. E aí a personagem tá tomando território lá que antes pertencia a um outro mafioso lá chamado Roche, né? A princípio, esse Roche é um tradicional mafioso, já mais velho e tal, vestindo aqueles ternos e... Tinha uma gama de capangas. Inicialmente, os capangas dele, que seriam capangas genéricos, não deram muito conta, né? E aí ele contrata reforços, vamos dizer assim, né? E aí são dois personagens assim, de destaque, meio que são subalternos a eles e que vão ser antagonistas dessa história. Que seria o personagem que era um vilão do Punho de Ferro. Não, do Punho... Desculpa. Que seria um vilão do Shang-Chi, que é o Punho de Lâmina. me embananei um pouco aqui. Em contrapartida, teria uma personagem feminina, que sedutora, e que, enfim, que mexeria com a cabeça de quem fosse a vítima dela, que é a Saphire Styx, uma coisa assim, né? O Claremont escreveu o Shang-Chi, não escreveu? Não. Não, você não. Quem escreveu foi o... Não, o Starling criou... O Starling. Não, ele criou, mas não ficou nem duas edições, porque ele achou um personagem racista demais. Aí o Doc Monk que transformou ele num 007. Eu até entendi que você tava achando que seria um Claremont verso aqui, Felga. Mas você tá confundindo o Punho de Lâmina com o Punho de Ferro, como eu confundi no começo. Esse sim o Claremont escreveu. Mas o Punho de Lâmina é um daqueles personagens que você olha... Não, cara, você não consegue pensar 5 segundos. Como é esse cara vai ao banheiro? Exatamente, eu acho que é impossível olhar pra esse Punho de Lâmina e não pensar isso. Até ele questiona ali, né, no Wolverine fala, né, como é que ele come, como é que ele se veste. E só faltou me perguntar, né, como é que ele vai no banheiro. Eu de uma piada horrível aqui, mas deixa. Eu só, pra não perder aqui o fio da meada, esse Roche aqui, quando a primeira vez que eu olhei ele, eu achei ele, por algum motivo, eu achei a expressão dele muito igual ao seu Madruga. Inclusive, se ele fosse desenhado com um chapéu, pra mim seria o Tripassi. No momento que desenhou ele, me lembrou algum ator que tá me fugindo a memória agora. Mas enfim, demora um tempo, porque a princípio a personagem, quando se mostra, né, a Tiger, a Tigre, né, ela não se revela como quem ela é de fato. Então ela surge meio que em defesa ali, na figura da Jessie Rowan, tá, que é uma personagem eu vou pedir até a ajuda de vocês pra saber exatamente quando é que surgiu essa história, mas em forma de flashback, ela foi salva pelos X-Men em determinado momento. Pelo que eu entendi, ela trabalhava num grande banco que ia ser atacado pelos carniceiros, alguma coisa desse tipo. E aí, no processo, quando ela foi salva, meio que ela saberia da existência dos X-Men, alguma coisa desse tipo. Os X-Men estavam se preservando, não estavam, digamos assim, avisando os quatro ventos do mundo, dizendo que eles estavam lá. Então, em troca disso, a Roma iria meio que zerar ela, né? Apagar ela, a memória dela e por aí vai. E aí, em determinado momento, alguém negociou lá, dizendo que era injusto, que não sei o quê, bababá, ela não tem culpa. E aí deram um jeito de meio que não zerar totalmente ela. Ela lembraria das histórias e tal, mas foi jogada por Roma. Aí eu acho que foi parar já em Madripoor, é isso? Ou em outro canto? Não, ela foi... Então, assim, mais pra frente é isso a comentar e tal. Isso que aconteceu, essa história, né, dos X-Men contra o Carniceiro, aconteceu em X-Men 228, né? Basicamente é isso. Ela tava como vamos dizer assim, um gerente de grande banco e tal, mas na verdade... Toda aquela persona dela era resultado da intervenção dos carniceiros. Até o Cassiano comentou qual era o carniceiro que manipulava a mente dela. Né? É o lindinho, que era o menos deformado de todos, né? Eu acho que em inglês é Pretty Boy. Pretty Boy, né? E aí, quando porque assim, a Roma abre o portal do destino e começa a jogar lá os carniceiros, né? E aí ninguém fala, não, com ela não, ela não tem nada a ver e tal. Quando a Roma faz lá lá os paranauê dela, ela, vamos dizer assim, ela tira essa personalidade do não totalmente, né? A gente depois vai ver mais pra frente durante essas histórias. Ela tira mais ou menos essa personalidade da maligna, vamos dizer assim, né? E aí ela ganha, vamos dizer assim, ela volta a ser a Jessa, né? Jessa, né? E aí ela tenta várias vezes emprego em bancos, tal, não consegue, é rejeitada, tal. E aí então ela acaba parando em Madripoor e começa a fazer essa, vamos dizer assim, essa escalada para ser a nova, vamos dizer assim, a nova rainha do crime de Madripoor, né? Era uma rainha do crime meio que assim, com uma certa índole, né? Porque acho que durante a história mostra, e é por isso que o Wolverine aceita ela de tomar essa posição do Roche, né? Que ela não acho que não cometia tráfico de mulheres, e eu não sei se era outra coisa, era tráfico de mulher, era escravidão, né? Era tráfico de escravos, né? Tráfico de escravos não aceitava, e não aceitava de drogas. Era tráfico de drogas. Né? O apelido dela era Sharon Carter. Tipo isso. Mas assim, tipo, o que ficou, deu a entender, é que o lindinho esse, ela tirou as inibições dela. Ela tinha, tentou voltar pro emprego e tal, aquela coisa toda, mas ela ficou sem freio. Então, tipo, ela tava sem freio, então ela podia, o céu era o limite, então ela podia buscar uma ascensão como uma criminosa. Coisa que antes ela não poderia fazer. Isso foi o que ficou ali pro resultado da ação do carniceiro. E aí o Logan, depois que vai lá, o Logan, ele fala isso várias vezes, né? Que ele vai lá depois, tipo, depois que ele se encontra e tal, tem a história, pra servir como consciência dela. Né? Tipo, ó, a hora que tu pisar nesse, tipo, eu vou estar aqui no teu bico, se tu pisar na bola, já sabe o que acontece. Mais ou menos isso. Então, aí ela fica sendo uma personagem meio que dúbia, né? Da história. Eu acho que o Roche acaba, não sei exatamente se ele é morto, se ele é preso, enfim. Eu sei que o punho de lâmina dele, ele realmente foge, né? Em algum momento, eles começam a usar o Bar Princesa, que é outro local assim famoso do universo do Wolverine, do Lord Wolverine, e começa a usar ele como, vamos dizer, como um point de negociação pra Tigre, né? Todo mundo achava que o cara que era o dono do bar, que era o O'Donnell, né? Não sei se tem um no primeiro nome, mas que era um mourão lá, meio gringo lá. Ele é que seria o Tigre, né? E todo mundo está focado nele, e de repente a Jessie Rowan, que tava, a princípio tava toda boazinha, era uma mulher frágil, vamos dizer assim, perigo. Sempre tava colocando em torno disso, né? De repente, ela que se revela ser a Tigre, até muda de vestimenta, bota uma vestimenta mais glamurosa quando se revela e tal. E aí, quando... Como vocês falam aí, digamos assim, ela ocupa esse espaço aí e com certos limites, vamos dizer assim, do que ela cometeria ou não. O Wolverine aceita ficar de olho nela. E Wolverine vira meio que um sócio do bar, né? Eu não entendi direito se ele realmente comprou outra parte do O'Donnell, o que sim, foi. Sim, sim, sim. Deixa eu aproveitar. Isso também, quando eu peguei o cadernado ali da fase australiana, me chamou a atenção. Porque lá pelas tantas ele fala que ele virou sócio do O'Donnell e que ele comprou o Bar Princesa, comprou parte do Bar Princesa. É, exatamente. E eu fiquei assim, pô, mas como isso? Aí a gente foi ver lá, na fase australiana tem uma história de Natal dos X-Men. Uhum. E todo o tesouro lá dos carniceiros começa a gritar na cabeça do Longshot. O Longshot consegue detectar lá, tipo, os objetos falando, tipo, ah, meu dono, não sei o que e tal. E aí, numa noite de Natal, lá, os X-Men saem pra devolver tudo aquilo que os carniceiros roubaram. E aí, tem uma parte que ficou, que eles, ó, isso aqui não deu pra rastrear, isso aqui não dá pra devolver mais. Uma parte até considerável. Então, eu pressuponho que eles fizeram um mesh ali, dividiram, e com a parte que sobrou, o Wolverine comprou o Guarda-Princesa. Se bem que, convenhamos, né, não fica bem claro, assim, quanto custou lá o negócio, ou se a sociedade Wolverine foi realmente comprada, né? Que pode ter sido que ele, tipo assim, olha, eu fico sendo o grande protetor, né? Que ao longo dessas histórias, fica bem claro, é que Wolverine, né? A gente tem que falar, é o Caolho, ele vira uma figura mitológica de Madripoor. Todo mundo fala assim, não, peraí, ah, não, esse é o Caolho, ah, esse é o Caolho. Ele já tá no final dessa história, né, vestindo um ternozinho branco com o tapa-olho, que é o que marca ele, né, pelo menos das histórias, né, de usar sempre o ternozinho branco com o olho fechado. Eu já ia dizendo que agora, assim, tipo, o cara, não, eu sou o Caolho, eu coloquei um tapa-olho, ninguém vai saber quem eu sou. Mas daqui, ó, eu vou comprar a metade desse bar aqui, tá aqui meus documentos, Logan. Não faz sentido, assim. É Madripoor. Madripoor, o que é isso, você vai, cara, chegar com um RG chamado, não, escrito na Caolho. Madripoor. Na verdade, tem uma outra história, que acho que quando vamos dizer esse segredo, Wolverine vaza, entre aspas, porque não é segredo pra ninguém, ou ele tá lá batendo papo com o O'Donnell, e aí o O'Donnell fala, não, peraí, tudo bem, o nome que você usa não importa, porque eu também, assim, eu uso esse O'Donnell, mas eu tenho 300 nomes, então, meu, tipo, não tem, cara. Não, agora esse negócio aí do Caolho, eu tenho que dizer uma coisa. Eu acho que pro Claremont, isso era sério. Ao Peter David, ele chegou já mudando tudo. A primeira coisa que ele falou, cara, isso é ridículo. É que todo mundo sabe que é o Logan, você usou meu Hulk, agora eu vou te zoar, seu Caolho. Uma vingancinha, né? Foi. Essa história começa toda. Como é que o Logan vai parar lá em Madripoor? Ele disse que ele encontrou um cara no deserto australiano chamado Dave Chapman. Aí o cara morreu, o cara tinha sido torturado, quase morreu, e aí pediu pra ele entregar lá a fotografia e tal, que era lá do Bar Princesa, e aí o Logan vai lá pro Bar, ele já conhecia Madripoor e tudo, mas aí ele vai lá pro Bar Princesa. Isso me lembrou uma outra história que saiu antes, que é aquela graphic novel, né, do Wolverine e o Nick Fury, Conexão Spork, que até a Panini relançou agora há pouco tempo. E lá nessa história do Wolverine, ele também vai atrás do Nick Fury, porque, só que dessa vez, ele também teve um encontro no deserto australiano, mas dessa vez com um agente chamado David Nanjuar, eu acho. Só que daí esse agente salvou o Wolverine. Então são dois plots, assim, tipo, encontrar pessoas no deserto australiano renderam duas histórias pro Wolverine, assim, né? Duas aventuras interessantes. É, Felga, quer falar? Só, assim, já comentou da história, tá? No final o Rocher morto, mas também o Punho de Lâmina aparentemente é morto também, mas pelo jeito só foi... Eu fiquei em dúvida porque nunca morre, né? O Rocha acho que morreu mesmo. Não, o Rocha cortou a cabeça e não apareceu mais, né? Mas enfim. O Paulo tinha comentado, né, de Singapura, né? E assim, esses países dos acho que é sudoeste, sul-asiático, né? Eles são bem diferentes do que eles são hoje, né? Na década de 70 e 80, né? São bem diferentes do que é hoje. Na verdade, quando eu li isso e fala de Madripoor, eu nem lembrei de Singapura, mas eu lembrei de Hong Kong. Tem toda uma vibe, essa história, daqueles filmes do... Que é uma fase muito boa, quem gosta de cinema, de ação e tal, que é os filmes do... daqueles filmes de ação de Hong Kong, da década de 70 e 80. Né? Tem toda essa vibe, mais ou menos, desse tipo, né? Todo mundo não... Assim, bem que não tinha essa preocupação muito na época, né? Mas todo mundo na ilha fala inglês, pelo visto. Então tinha... Quando você falou, me lembrei mais de Hong Kong também. Né? Ah, mas a gente tá falando de um universo que o ET fala inglês, cara. Eu sei, mas assim... Você tem todos esses elementos desses filmes, cara. Você pega aí um diretor que ficou famoso e depois até fez vários filmes aqui, vamos dizer assim, pra Hollywood, é John Woo. John Woo começou lá com com esses filmes. Um ator que também acabou fazendo vários filmes aqui e era muito famoso nessa época era o Chow Yun-fat. E todos os filmes giravam em torno dessa, vamos dizer assim, dessas histórias de noir, crime, né? E, inclusive, até o jeitão que as coisas se desenvolviam, né? É, vamos dizer assim, até vamos dizer assim, o lado bom era criminoso também, né? Então tinha aquela história de honra entre ladrões e tal. São filmes muito bons, quem correr atrás conseguir ver, são muito bons esses filmes. E, cara, parece que o Claremont, quando ele resolveu pegar essas histórias, ele tratou mais ou menos dessa linha, né? Tipo, tirar o Wolverine, colocar ele nesse ambiente, assim, um ambiente duplo, um ambiente cinza, né? Porque aqui a gente não tem heróis, né? Porque aqui a gente tem guerras de facções criminosas pra deter, pra, vamos dizer assim, pra assumir o controle da ilha, né? Aí, e sobre esse comando vai um governo que também não tava muito nem aí se isso estava acontecendo ou não, desde que a parte dele fosse reservada, né? Então você insere o personagem nesse ambiente, né? E aí começa a trabalhar uma série de questões, né? Tanto é que você muda ele, né? O Caolho, né? É quase que realmente um personagem à parte mesmo do Logan. Inclusive, né? Você vê que o Wolverine, né? Ele tá se resguardando a todo momento. E eu acho que esse cenário dessa ilha ser muito ruim, todo mundo muito pior, é porque Wolverine poderia ser, digamos assim, fazer o pior dele e ele ainda seria visto como uma figura do bem, vamos dizer assim. Mas ele tava se preservando e muito. É um Wolverine que, em parte, pra proteger a identidade secreta, ele não tava puxando as garras, né? Então não havia um dilaceramento como era comum no personagem. E ele tava toda hora falando assim, não, em outro momento eu ia puxar as garras e ia matar ele, mas agora não posso, porque eu não sou o Wolverine, eu sou o Caolho. E aí ele tenta preservar e criar essa persona aí mitológica dele pela ilha, né? Claro que quem conhecia Wolverine pessoalmente já sabia, já acabou sabendo quem ele era. Mas ele criou essa entidade aí que não feria com garras e era, digamos assim, muito bravo, muito leão de chácara, vamos dizer assim, já que ele cuidava ali da área de um certo território, né? E aí, ele sendo ruim, era ainda bom. Não, e exatamente, né? E ele sempre fazia essa questão de... Porque ele precisava ser, de certa forma, a consciência da Tigre, né? Ele precisava estar ali pra segurar a Tigre. E aí, mais pra frente, a gente vê que são introduzidos mais dois personagens que todo mundo já tem conhecimento, que, de certa forma, eram as consciências dos seus chefes do crime, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. E ele tava ali tentando nessa coisa. Tanto é que ele, depois, no final dessa história, rola um beijo tal. E você vê, cara, você pega a Tigre e compara com a menina lá de X-Men 228, lá, que tava sendo lá, que foi sequestrada pelos carniceiros e tal. É quase que dois personagens diferentes, né? O Claremont... Ela foi metida, né? Ela foi manipulada e virou outra personagem. Exatamente. Mas são duas personagens assim, cara, quase que diferentes, né? Aquela que foi resgatada pelos X-Men é a que termina como, vamos dizer assim, a mais nova chefe do crime de Madripoor, né? Uma coisa que dá pra ver nessas histórias, que a gente não costuma ver, digamos, nas outras solos dos outros X-Men, que talvez até seja o ponto que o Wolverine tenha que melhor se manteve quanto a isso, é o estabelecimento de uma mitologia própria pro personagem. É fora do contexto mutante, porque quando a gente olha inicialmente, Madripoor foi criada para ser um ambiente pro Wolverine, para um histórias Wolverine que não envolvesse X-Men. Talvez fosse até, não sei se era uma ideia criativa do Claremont, se era um mandato editorial, mas evitava ao máximo meter os assuntos mutantes ou o que estava acontecendo com os X-Men naquela época dentro dessa história aqui, que fosse uma coisa mais em separado. Quando a gente vai analisar as outras solos que teve, quase sempre são histórias ou pegam alguma coisa da cronologia que envolvia Uncanny, X-Men, um personagem, ou eram histórias que eram paralelas até demais com eles. Exemplos que eu dou, por exemplo, não sei se vocês se lembram, o Noturno e a Tempestade tiveram uma mensal que virou minissérie de 6 edições em anos recentes. O Gambit teve uma mensal na época da Saga dos 12, que também durou pouco, só durou enquanto, sei lá, acho que foram 12 edições, e o problema delas, elas sempre ficavam amarradas demais ao que estava acontecendo com os X-Men. O Homem de Gelo também, recentemente, todos os outros. Talvez isso tenha ajudado também o Wolverine a ser mais independente, porque quem consegue acabar sobrevivendo mais fora da franquia é quem tenta fazer as histórias mais longe possível. Foi no caso, tanto o Wolverine e o Cable. Tanto é que voltando aqui com outro exemplo, outros dois que duraram muito foi o Destructor e o Bishop. Tiveram que ir pra outra dimensão pra ver se a revista não era cancelada. Não, certamente. Eu acho que a ideia de não só tornar independente, tornar... É, com certeza são histórias mais pesadas, vamos dizer assim, do que havia na revista mensal dos X-Men. São histórias que tem aquele meio noir que a gente falou aqui. Lembra um pouco, se você ver, aquela coisa meio até parecida com um justiceiro, né? Claro que, digamos assim, das devidas proporções, né? E criou todo esse clima aí, e era um teste nessa Marvel Presses, dá pra ver que era um teste. Que a partir do momento em que viram que dava certo, que era interessante, que o público aprovou, eles falaram assim, vamos pegar esse núcleo aqui e vamos ampliar, e vamos tornar as coisas mais interessantes. E a maneira que eles escolheram isso foi, além de pegar alguns personagens do Mitos do Wolverine, né, e ampliar isso, é pegar personagens, como você falou, Paulo, fora do contexto mutante. Então a gente já viu, digamos assim, personagens feito o Odônio, feito a Tigre. Só para corroborar ali o que o Paulo falou, eu acho que isso também só deu certo porque não fugiram da essência do personagem. Porque o Wolverine, desde o começo lá, ele sempre foi aquele lobo solitário. O cara misterioso, o cara do deixa que eu resolvo. Então era natural que ele buscasse um espaço para ele. Um espaço onde ele pudesse ir além daquilo que ele... E nos X-Men, de certa forma, ele tinha que estar sempre contido. Né? Então esse cenário todo aqui, mais urbano, de violência... É um cenário propício para aquilo que a gente tinha conhecido do personagem e do que o público acho que queria ver com o personagem. Então, não só fugiu dos conflitos dos X-Men lá, do restante, deu um cantinho para ele, mas construiu esse cantinho com base na natureza do personagem. Não se tentou reinventar coisas. O Claremont foi simplesmente explorando aquilo que já estava ali no personagem e que o público tanto gostava e é o que a gente gosta nele, até hoje, né? Então vamos lá, a edição mensal, ela começa, né, com um arco de três histórias que envolve até uma coisa mais do passado do Wolverine, né, que é justamente algo relacionado com o Japão e tem relação com um item, né, que depois ficou bem bastante conhecido com o Wolverine, que é a espada Muramasa, né, que aqui é chamada de Lâmina Negra, alguma coisa assim, mas acho que em algum momento também chamam de Muramasa, mas ela tem uma maldição de deixar as pessoas meio ensandecidas que pegam nela, uma fome de assassina, que somente a pessoa correta, ideal para a espada, que faria com que a espada não transformasse essa pessoa. Então, assim, a história começa com um roubo, na verdade, uma tentativa de roubo, né? Dessa espada, que não dá muito certo. Tem um sequestro de um avião, e nesse avião tem um aliado, né, uma secla do clã Yashida, né, da Mariko, que acho que é Kojima o nome do personagem, e meio ao ataque, onde vários piratas tentam sequestrar mulheres e por aí vai, tá esse personagem que ele foi o principal foco desse sequestro do avião. Estavam torturando ele, convenindo contra ele, quase prestes a morrer, né? E aí ele avisa do Logan, né, que eles estão tentando proteger, né, e trazer em segurança a espada Muramasa, e o ponto de encontro seria ali. E aí, de uma forma surpreendente até, a gente descobre no decorrer dessa história que outras duas personagens relacionadas já histórias antigas dos X-Men, né, que vão estar envolvidas nessa história para trazer essa espada, né? A Jessica Drew, que fica um pouco confuso para mim em que momento ela estava, mas deixa entender que ela perdeu os poderes de Mulher-Aranha, só que não, porque ela mantém algum, né? Então ela não planava, né? Não tinha o ferrão, mas ela escalava as paredes e tinha alguma força ali. E a outra personagem é, digamos, a colega dela, que é a Lindsay McCabe, que a princípio é uma atriz, né? Só que em algum momento não... A atriz até que ficou famosa, vai. Mas em algum momento não deu muito certo, voltou atrás da carreira, virou uma colega de casa, né? De dividir apartamento da Jessica. E também começou a trabalhar com ela lá em... Era onde que ela estava? Em Los Angeles? Sei lá onde ela estava. São Francisco, exatamente. O que também não faz muito sentido, né? Uma detetive particular que tem que ser discreta, tem uma parceira que é famosa. Bem, né? Chamativa, né? mas ela não tava na baixa na carreira dela, né? E tava precisando da ajuda dela. Então a McCabe vira a ajudante dela. Só para contextualizar, a Jessica Drew tinha perdido, esse par de poderes tinha perdido quando a revista da Mulher-Aranha foi cancelada, acho que foi 81 ou foi 82, foi pouco depois da primeira aparição da vampira. E nova Mulher-Aranha, que era a Julia Carpenter, já tava aparecendo desde 85 por causa das Guerras Secretas. Uhum. Então, sim. Era o Claremont resgatando uma queridinha dela de novo. Uma queridinha dele de novo. Porque ele chegou a escrever algumas histórias da Mulher-Aranha e colocou ela como uma das protagonistas lá no arco da vampira, então. Bom, então, enfim, essa história da Muramasa, digamos assim, acaba. Além de alguns personagens no meio do caminho pegar ela e ficar com essa sede de assassina, né? Acaba vitimando. No meio do caminho. Só pra complementar. Ela ou a Jessica Drill, né? Pelo que tô vendo aqui. Uma das duas é com a espada. Então elas estavam trazendo a espada pra Madripoor, né? A Lindsay chegou na frente. E a Lindsay chegou primeiro. Até aparece ela chegando no aeroporto. E aí depois vem a Jessica. Aí quando a Jessica aparece, ela já tá dominada, se eu não me engano. É porque eu acho que o Wolverine pede pra espada... Eu acho que em algum momento o Wolverine pede pra trazer a espada. E aí ele já tinha uma certa amizade com a Jessica. Quando traz pra cá, isso. Eu acho que ele acha que é a Jessica que vai trazer, mas na verdade não. Então a Jessica é atacada, porque tem esse grupo. Não, a Jessica traz a espada. Tanto é que ela é manipulada por ela. Não, mas não é a Lindsay que traz, não, primeiro? Não. A Lindsay. Então, o que acontece? A Lindsay vai na frente como isca. Aí o pessoal da gangue do Coy, o próprio Coy, tenta pegar a espada e não acha. A Lindsay é salva pelo Caolho, certo? E aí depois ela fala, não, eu vou encontrar o meu contato. Ela não fala que é a Drill, que é o contato dela, assim, abertamente. O Wolverine já tinha sacado, já sabia tudo, né? Ela não sabia que o Wolverine sabia tudo. Vamos pro bar princesa, né? E ela toda assim, toda como é, com aquela cara assim, falando, o que eu tô fazendo nessa espelunca aqui, né? Um monte de gente mal encarada. Pra encontrar com a Jessica. Cadril. E só que a Jessica Drill não aparece. Aí o Wolverine vai até o quarto e dá de cara com o Samurai de Prata nessa. Aí começa lá a briga. Aí de repente aparece a Jessica Drill portando a Murazama, completamente deslocada, né? Então, aí nessa história aí acaba ficando, digamos assim, um caça de rato, assim, pra ver quem é que pega a espada, quem é que é dominado pela espada. No final das contas. É. O Wolverine também acaba sendo, digamos assim, amaldiçoado, seria a palavra correta, sei lá. Iluminado, né? E aí ele vira o grande vilão, que aí o Samurai de Prata, junto com as duas outras, né, a Lindsay, que a Lindsay vira uma figura, né? Ela parece que não tem noção nenhuma de perigo, porque ela se coloca em perigo, ela às vezes vai lá fingir que vai torturar a pessoa, aí faz um teatro danado pra conseguir informação... E por aí vai? É o Samurai de Prata com a Lindsay, porque o Logan possuído fica com a Jessica pra fazer o sacrifício. A Jessica vai ser sacrificada. Eles vão lá, e aí no final das contas, ele é primo da Marika, né? E aí ele consegue, luta contra o Logan, e ele consegue ter posse da espada, e a espada não domina ele, né? E ele vira o portador da espada por um bom tempo, né? Isso acho que só recentemente é que a Muramasa vem sendo trabalhada, né? Voltou nos quadrinhos. Recentemente, os 15 anos. É, exato. Cassiano, você quer falar alguma coisa sobre esse arco aqui? Olha, eu não tinha lido ele quando saiu pela Abril, eu li pela coleção histórica aqui, eu gostei bastante dele, gostei bastante. No primeiro momento eu achei meio forçado, assim, tipo, já viu, o samurai, tipo, envolveu coisa japonesa, apareceu o samurai de prata, só falta aparecer o tentáculo. Mas depois lendo a história eu achei que foi bem construído, achei que foi bem, bem interessante, e pra mim fez sentido total essa inversão da espada passar pela Jéssica, que era uma pessoa de fibra, ex-heroína, aí passaram o Logan, que o Logan quase sucumbiu à espada, e enfim, acabar com o Samurai de Prata. Que a maneira como o Chris Claremont fez ali foi bem construída, e essa Lindsay McCabe eu acabei gostando muito dela. Isso é uma coisa que ficou muito rico, né? Aos pouquinhos vai sendo desenvolvido esse núcleo todo que a gente mencionou ali no começo, né? O O'Donnell vai aparecendo mais, a própria Tigre, aí depois entra a Lindsay e a Jessica, dão uma outra cara, assim, pras histórias, né? O Logan tem com quem interagir. Personagens interessantes que contribuem bastante, assim, eu gostei bastante. Cara, quando a gente lê essa história, e aí a gente lembra que o Bendis, né, agora o Paulo vai ter um treco, quando a gente lembra que o Bendis queria usar a Jessica Drill, né, em Alias, né, não tem como não não lembrar dessa história, né? Desse momento dela como detetive particular, né? Em Madripoor, tá? Aliás, se você reparar bem na dinâmica, é uma dinâmica que lembra muito a Jessica Jones e a Patsy Walker no seriado, né? E é exatamente essa dinâmica. Então, quando você lê essa história, você agora pensa, pô, por isso que o Bendis queria usar a Cadril, né? Como, vamos dizer assim, estrela principal ali do Elia. Acabou, ele teve que criar, não pôde usar a Jessica Drill, ele tá criando a Jessica Jones, né? Mas a dinâmica é muito parecida com aquilo que a gente viu no seriado, né? Claro, né? Guardado as suas devidas proporções, né? Tem que lembrar que essa época aí é a época que o Bendis ainda sabia ler, então é o que ele pegava pra ler. Agora, só tô na dúvida aqui se a Jessica Drill já era detetive na mensal dela, dos anos 70, porque ela também atuava em São Francisco, inclusive. Cara, Mulher-Aranha é um mistério pra mim, eu li pouquíssima coisa dela. Da identidade civil dela, não faço a menor ideia. Agente da Hydra, agente secreta, faz sentido que ela tivesse sido detetive. Eu também não vou saber essa informação aí, mas assim, eu também fico em dúvida até se já existia esse vínculo entre Wolverine e a Jessica, porque ele já sabia quem era a Jessica, né? Claremontiverso, no arco lá da Vampira, a Carol Danvers e a Jessica Drill, depois que a Carol Danvers manda lá todos os Vingadores tomar no cu, elas vão passar férias lá em Winchester. Calma. Ela conhece todos os X-Men, ela não era tão best friend quanto a Carol Danvers, mas ela tava lá no meio. Bom, o que acontece é que alguns personagens também vão aparecendo aí, ele vai começando a construir, né? A Lindsay e a Jéssica ficam em Madripoor, né? Acabam se interessando, inclusive, de manter esse lance de detetive por lá, acho que encontrou um novo local. Aparece também um cartão da polícia lá, né? O tal do Tai, que fica por bastante tempo como personagem coadjuvante. É um personagem meio dúbio, porque ele sabe de todos os horrores que... Sempre sabe tudo que tá acontecendo em Madripoor. Supostamente até sabe que o Caolho é o Wolverine mesmo, mas ele nem deixa descontrolar a cidade, mas também não se mete nos negócios escusos. Então, quando acontece a loucura lá da matança e por aí vai, ele atua, mas depois que tá resolvido, ele bota panos quentes e deixa pra lá. Na sequência, ainda dessa fase do Chris Claremont com o John Buscema, resolve ampliar ainda mais o mitos, digamos assim, de Madripoor. A gente já tem um outro mafioso que tá de olho no território da Tigre, que é um capitão ex-exército vietnamita, capitão não, general, né? Chama Nguyen Ngoc Coi, né? Que com o tempo a gente descobre que ele é justamente o tio da Karma, né? A Karma tá envolvida com ele, aceitou estar envolvida com o tio, sabendo que o tio é um criminoso e que ele se meteu lá pro Madripoor e usando as forças dele, os conhecimentos dele, pra dominar a parte do território lá, mas em troca de ajudar ele, acho que não fica claro que o tio sabe que ela é mutante, pelo menos, eu acho, não deu a entender isso, mas em troca, o tio prometeu que ia ajudar ela a encontrar os dois irmãos delas, que estão desaparecidos, os dois irmãos mais novos lá. Enfim, a Karma já tinha uma história com novos mutantes, fica bem confuso até pra mim, pra saber como é que ela caiu assim, tanto em desgraça, pra se sujeitar a ir voltar pro tio lá, né? Sabe, Coveiro, que eu lembro, eu fiquei com essa dúvida também, cara, porque comecei a ler, eu pensei, bom, ok, o tio sabe dos poderes dela, vai usar ela para os interesses dele. Mas nunca aparece ele usando ela, dando a oportunidade para ela. Eu não sei se o tio sabe que ela é mutante. Fiquei nessa dúvida. Pois é, não, eu fiquei também. Sabe que metade dos potes da Karma nos anos 80 era algum parente dela aprontando e ela tendo que resolver o problema. Então ele sabe. O tio sabe? Todos os parentes lá sabem, porque até tem irmão com poder também. Apareceu na Saga do Aranha recentemente. Mas assim, fica meio confuso pra mim, porque em vários momentos o tipo deveria suspeitar que era ela usando os poderes dela pra dominar um capanga e não suspeitou, né? Mas enfim, o tio tá aí porque ele vai dominar, digamos assim, quer dominar todo o território lá que hoje tá da Tigre, né? Então as primeiras histórias aí é justamente ele contratando dois capangas, que ficam famosos na história do Wolverine, né? Que é o Sanguinário e o Baderna, né? O Sanguinário seria que, meio que um cara lá meio branquelo, que usa o poder de toque dele pra sugar o sangue das pessoas, mas não é com a dentada, é com as mãos. Mais pra frente, parece que o Sanguinário desenvolve outros poderes, mas até então, por enquanto, nessas histórias é isso aqui. E o Baderna é um, um troglodita. No começo, deu até pra mim entender que o Badena realmente tinha algum superpoder. Porque ele até falava em Irme, alguma coisa assim. Eu falei, será que esse cara tem alguma coisa asgardiana, nórdica e por aí vai? Mas depois não falou nada. Era só um cara meio que forte e gigantesco mesmo. E acaba sendo uns caras que surgem aí pra fazer pressão no território da Tigre, né? E se tornam adversários clássicos do Wolverine, né? Então tem... Acho que vamos colocar assim, as três primeiras histórias aí envolvem isso, né? Junto tem um outro personagem que surge aí do Wolverine, que é como se fosse um piloto de avião que ajuda o Wolverine em várias missões, que é o Arch Corrigan. No começo, o Arch aparece meio que forçado a trair o Wolverine, mas no decorrer dessa história aí, digamos assim, ele de última hora decide agir corretamente, ficar do lado do caolho, né? Enfim, a gente vê pra cima e pra baixo os personagens lutando. Em determinado momento eles vão atacar as duas novas parceiras do Wolverine, eles têm que se esconder e é isso. Felga, quer falar um pouco aí sobre esse arco aí? Tá. Então, esse arco, ele começa, vamos dizer assim, ele dá essa ampliada, né? Traz dois personagens bastante... Assim, ficaram famosos e bem ligados a Madripoor, né? E traz todo esse... coisa com esse plot, né? Dessa guerra de gangues, né? Entre Koi e a Tigra, né? E sempre fica nessa, né? O arco parece que o Koi vai ler tudo. A Tigra começa a virar. É tigre mesmo. Tigra é a tigresa que não é tigre. Tigre. É a tigre tigre. Tigre, tigre. Tigre, tigre. Enfim. Tem muitos tigres no universo. E aí tem toda essa disputa. No final, a no palácio do príncipe, né? Que acho que, se eu não me engano, ao longo desse arco, é apresentado quem é o Govt, né? De Madripoor, é o príncipe Baran. Príncipe Baran. Eu não tinha ideia do que era o governo de Madripoor, né? Tinha que ter algum governo. Mas é engraçado que quem governa é um príncipe, não um rei. Mas enfim. E a história começa justamente com o assassinato do chanceler do príncipe, que é o que eles estão tirando lá do... Não sei se é do rio, do cais lá, enfim. E o Baderna e o Sanguinário matam ele, né? Era o tio da Karma querendo ampliar o território dele. E o cara já foi direto mexer com o príncipe. E aí fica nesse jogo, né? No final, a bagunça termina lá no cara. E aí, tipo, o Koi, que também tem lá suas influências, fala, não, tem que pegar esses caras e tal. Na hora do Baran, olha pra Lindsay Macabre. Você é Lindsay Macabre? Você é a maior atriz de todos os tempos? E, de repente, tudo para, assim. A Jéssica não entende mais nada do que tá acontecendo. Ela tava numa baixa de carreira, né? Ninguém tava dando valor a Lindsay, ela que salva a pátria aí. Ela que salva a pátria, cara. E tipo, o arco termina assim, vamos dizer assim, o arco, o final do arco e esse começo é mais ou menos isso, essa briga entre os dois. E aí quando vai terminar, vai falar, não, vou matar todo mundo aqui. Ele olha pra, não, você é a Lindsay Macabre? Não, você é a maior atriz do universo, ganhador, não sei. A mulher nem ela acredita, de onde ele tirou esses prêmios que eu ganhei, né? E aí, tipo, vira atração e encerra toda a briga, cara. Tipo, inusitado demais o jeito. O cara tem um altar cheio de estátuas que ele reproduziu dos filmes famosos da Lindsay. Tem um filme B, cara. Você olha os títulos, cara. É Claremont, né? Claremont tirou uma solução. Porque assim, ou matava todo mundo, e precisava usar esses personagens, né? Não dava pra fazer o que ele fez no primeiro arco, né? Quando ele despachou o Roche e o Punho de Lâmina, né? Aqui ele precisava manter esse grupo de coadjuvantes, né? Precisava, vamos dizer assim, desenvolver a Karma, né? Que a Karma é outro personagem que tem bastante destaque aqui nessas histórias, né? E aí termina desse jeito. O príncipe fala, não, para tudo. Ela é Lindsay Macabre. Eu acho que, enfim, vamos comemorar porque Lindsay Macabre está aqui em Madripoor, né? A disputa de território em determinado momento, né, faz com que a própria Tigre esteja realmente em perigo, né? É curioso que em determinado momento a Jéssica e a Lindsay, elas vão se esconder num lugar que é de outro amigo do Wolverine lá. Eu não me lembro agora qual era o nome dela. Um senhorzinho, um velhinho. E já tinha uma encomenda lá do Wolverine, alguma coisa desse tipo, que mais uma vez tem relação com os X-Men. Pelo menos eu acho que é isso, né? Porque é um tipo de roupa armadura. Pelo que eu entendi pelo desenho, é a roupa da Psylocke, né? Não a Psylocke que a gente conhece Aquano, né? Mas a Betsy na fase que depois aparece, né? Na fase australiana, com aquela roupa meio arroxeada. Não, é, não era isso a roupa dela, aquilo ali? E além de ser que usa aquilo ali a princípio, eu não entendi por quê, porque em determinado momento, quem sabia operar a roupa era a Lindsay. E aí, de repente, pra proteger a Tigre, eles prendem a Tigre dessa roupa, e aí só quem sabe operar essa roupa é a Lindsay. E fica aquele negócio, cadê a Lindsay pra tirar a roupa, porque só ela sabe tirar, só ela sabe tirar. Eles prendem a Tigre em determinado momento. Vale destacar, Corvê, que esse velhinho, que é o Shang, ele é de um outro... Outra parte do universo Wolverine. Que é a agência, né? Landau Luckman Lake, né? Isso. É toda aquela de detetives, né? Que faz todas aquelas coisas lá. Tem até futuristas mais pra frente, né? É outra coisa que também é a graça do personagem. Vive e vira e mexe, aparece, né? O Felga resumiu bem ali como é que termina a história, né? Mas assim, é só algumas coisinhas que eu quero ressaltar. Primeiro que eu tava muito curioso pra saber de onde saíram, ou pelo menos de onde saiu o Baderno. Porque é como o Coveiro disse, toda a caracterização dele, a maneira dele falar, a maneira dele lutar, né, dele se comportar com as mulheres ali, nas brigas, tudo dá a entender que ele, tipo, é um gigante asgardiano, é alguma coisa assim. Ele se refere a mortais, que nenhuma arma mortal pode destruir ele e tal. Daí disse, opa, daqui a pouco vamos descobrir qual é que é do cara. E o Wolverine fala que ele é muito resistente, que talvez uma porrada do Hulk pudesse derrubar o cara. E a gente não sabe. Pelo menos aqui nessas histórias aqui, nessas primeiras 30 aí, não apareceu, né? Então ficou esse mistério. Termina, pelo menos assim, até onde eu li, né? Termina achando que ele não é mais nada a ver ligado com Asgard, nem nada, nem tem essas coisas aí. E aí e eu li a Baderna e eu pensava em Balbúrdia, mas Balbúrdia é outro personagem lá do X-Factor, outra situação, aí é confusão minha. E aí esse arco aqui, ele avança ali na edição que aparece o Hulk, né? Na edição 7. Sim. Que acho que a gente vai falar logo em seguida, né? E aí, tipo, até parece uma heresia aqui falar que o John Buscema errou, mas ele termina lá na edição 6 com o Coy fugindo, tentando fugir, o Baderna derrotado pelo Wolverine e aparece o Príncipe com os soldados. E aí depois, na número 7 ali, quando aparece o palácio do Príncipe lá de Madripoor, aí tem o Wolverine, a Tigre presa na roupa, a Jéssica, a Lindsay lá caída com o Arte, e aí a Karma com o tio. A Karma nem tava na cena. Eu achei engraçado. Não, às vezes acontece, porque, enfim, ele tá fazendo as histórias lá, às vezes ele não entendeu. Não entendeu o que o Claremont queria na edição anterior e colocou aí. Mas como você falou, o arco já desemboca, a gente até separou aqui, mas ele desemboca numa ligação com o Hulk, ou melhor, com o Sr. Tirateima, na verdade, né? Em que ele, a princípio, é contratado pra dar um jeito aqui no Caolho, né? Ou digamos assim, no esquema do Caolho da Tigre, né? Ele quer desarmar lá. Porque a princípio ele até comenta, né, que o chefão dele lá, ele parece ser um cara malvado, que é, digamos assim, que também é ligado com a máfia lá de Dois Anjos, por aí vai, mas ele fala que o patrão dele é honesto. Honesto assim, né? Ele sempre vai ferrar mais os caras que são mais criminosos do que as pessoas boas. Então é o bandido que bate o bandido, vamos dizer assim, né? E aí ele é meio que levado lá, supostamente... O chefe dele foi induzido a acreditar isso. E é uma das histórias mais divertidas que tem. Porque a princípio ele vai lá pra tomar informações. Aí você acha que ele vai brigar com o Wolverine. Que aí ele quer saber onde tá o Caolho, né? O bar tá todo mundo querendo bater nele e por aí vai. Aí você acha que vai ter uma briga lá de bar. Como é de praxe em todas essas histórias. Tem uma briga do Wolverine brigando lá no bar, né? Mas aí o Wolverine, não. Tudo bem, eu aceito ajudar você e por aí vai. Só que o Wolverine meio que vai enganando ele, né? Pra fazer as coisas que ele quer. Ao mesmo tempo que vai trolando, né? Porque em um determinado momento faz com que ele perca as roupas dele. E aí pro quarto do hotel ele manda uma mala cheia de calças roxas. Meio que pra indicar, olha, você tá fingindo que é o Tirateima, mas eu sei quem é você, né? Eu sei que você é o Hulk, né? E aí tem uma provocaçãozinha e por aí vai. É um arco bem divertido que fica, né? Acho que são mais duas histórias que pra fechar essa parte aqui. E no decorrer da história, o Hulk reconhece que ele estava, digamos assim... Se ele fosse seguir o que o plano mandava, tava batendo, na verdade, meio que de um lado errado. Decide largar lá Madripoor depois, né? Depois de ser bem zoado com o Wolverine. E aí volta pra Los Angeles. E aí a gente tem meio que a conclusão aí desse arco da Tigre versus o COI, e que meio que fica ordenado pelo príncipe, né, de que haja uma divisão por igual dos territórios lá, contanto que um não mexa nas coisas dos outros, né? Então, tipo assim, a Tigre, ela não vazia tráfico de escravos, não vazia tráfico de drogas, mas aí eu não sei exatamente o que é que ela vazia, né? Ficou pro outro vazer, pro COI vazer, né? Essa outra parte aí. Não que, digamos assim, fosse uma coisa que o Wolverine, né, e a Tigre e o O'Donnell tivessem ficado satisfeitos. Mas é, como o Wolverine fala lá pro final, né, foi o jeito deles não perderem, vamos colocar assim, né? É, Cassiano, quer falar um pouquinho aí sobre esse final? Isso que já tinha começado aí falando do Hulk. Cara, essa aqui eu já tinha lido da época da Abril e já fazia muito tempo, não relembrava, e agora relendo, gostei tanto como da outra vez. É engraçado sim, os paralelos, né? Porque nessa época aqui os X-Men estavam dados como mortos, o Hulk também estava dado como morto, né? Então por isso a identidade do Sr. Tirateino. Cara, se não fosse os créditos, eu diria que é o Peter David escrevendo aqui, porque é o tipo de humor que o Peter David, quando quer fazer nas histórias do Hulk, faria. As trollagens do Wolverine são muito legais, assim, desde ele descrevendo quando ele percebe que é o Banner, que ele vai lá no quarto, ele, então é por isso que ele tava nervoso pra chegar antes do amanhecer e tal, até tudo que vai acontecendo, eu achei muito legal. Quebra um pouco a expectativa, que como o Coveiro falou, que a gente acha que vai ter aquela pancadaria, aquela coisa toda, Wolverine contra o Hulk, e não, é a sequência do conflito lá de milícia, né, entre a Tigre e o tio da Karma, do COI, e foi resolvido exatamente dessa forma aí, com uma certa diplomacia. Uma diplomacia que o Hulk, ironicamente, o Hulk e o Wolverine, quem diria, né? Resolveram ajudar a estabelecer uma situação diplomática na criminalidade lá de Madripoor. Se você vai só olhar a capa, você já jura que é do Peter David, até pelo contexto, por ter o Hulk e tudo mais. Aí você descobre que o Peter David começa na edição seguinte. E assim, acho que o Claremont resolveu, assim, tava mesmo já querendo sair da revista, resolveu brincar um pouco. Já que não é exatamente um autor que gosta de fazer histórias com muito, muito, muito humor. Aí ficou boa essa daí, até o jeito que o Hulk fez pra poder voltar lá pra Las Vegas, que não podia ir pelo caminho mais próximo, porque senão ia pegar dia, aí tinha que fazer um trajeto maluco dando a volta no planeta pra que fosse tudo só de noite. Foi legal, é o que eu tô. Essas histórias aqui, como falou o Paulo, já é meio que despedida aí do Claremont, né? Não é exatamente porque vai, não vai, né? Porque a gente termina esse problema aí, essa disputa aí entre o COI e a Tigre, a gente começa a ter um pouco de filler, né? A princípio é o Peter David, que tá com Jenny Collan, que ele meio que entra aí pra criar uma historiazinha aí básica do Wolverine, meio que se vingando de uma tropa de exércitos que no passado iria se vingar, que eles meio que abusaram de uma freira, eles tinham detonado uma embaixada, e aí tempos depois Wolverine volta e se vinga aí, né, como caolho dessa vez, né? E aí a gente volta de novo, antes da despedida final, o Claremont, na edição 10, né? Que seria o... Um detalhe, eu acho que a partir daqui, se eu não me engano, a revista passou a ser quinzenal, né? Por isso começou o uso de roteiristas e desenhistas. É pesado aí pro Claremont, né? E aí essa edição 10 é justamente o Claremont trazendo mais do passado do Wolverine. Então ele resgata aquela coisa do Dente de Sabre, tem uma correlação com ele, e faz, digamos assim, uma introdução assim do que seria o mais passado, mais longínquo dele, em que o Wolverine ainda tava meio que casado, bem, com a Raposa Prateada. Acho que é a primeira história, inclusive, que fala sobre a Raposa Prateada, faz aquele vínculo de que o Dente de Sabre era um brutamonte que vivia na mesma cidade que ele lá, e que os dois tinham uma disputa, e esperou justamente o dia do aniversário dele pra matar a Raposa Prateada e criar todo aquele trauma que a gente sabe que teve na história. Aqui, né, meio que mistura o flashback com o momento aqui do presente do Wolverine, e que aí o pessoal percebe que o Wolverine tá bem mais melancólico, melancólico, tá meio tristonho e por aí vai. Vale ressaltar que se você, por acaso, leu essas histórias, acompanhou essas histórias por uma das revistas mais recentes que lançou essa coletânea aí, que é a coleção histórica Marvel, né? Que saiu há um bom tempo atrás já. É, também se junta aí nesse meio uma outra Marvel Presents, que é a 62 e 63. Também historinhas de 8 páginas aí, só pra completar. Essa Marvel Comics Presents aí, aqui na coleção histórica eu não consegui achar o crédito. É o Dwight Zimmerman e o desenhista é o Paul Ryan. É, mas a história é bem singela, né? Só eu fiquei surpreso quando eles falaram que o mandante lá do sequestro, né, da Tigre, é um feiticeiro, o Abdu Al-Zared, acho que é assim que se pronuncia. Sim. E esse Abdu Al-Zared é bem famoso nos mitos de Cthulhu, porque ele seria o autor do Necronomicon, né, que aparece em várias histórias do Lovecraft e histórias derivadas. Né. A gente pode meio que fechar esse tópico aqui com essa despedida do Claremont aí, que acaba virando muito icônica, né? É uma edição que mais pra frente vão usar esses flashbacks do Wolverine pra tentar construir, expandir mais o passado dele, só que não da maneira que a gente espera, né? Então, realmente, são duas boas histórias, mas são duas histórias, mas, vamos dizer assim, explorando, né, o passado do Wolverine, né? E ambas, assim, tem a ver com datas de aniversário, né? Uma é o Wolverine resolvendo um problema 5 anos depois dos acontecimentos, e a outra, que é muito boa, essa do Claremont, intercalando o presente e, vamos dizer assim, o presente, o passado, né? Ele lembrando da briga com Dentes de Sabre, a Raposa Prateada, e aqui no presente ele tendo também lidar com pessoas querendo matar ele, pra chegar no final, né? E dar a entender que o Dentes de Sabre tava por ali, né? Que ele termina achando o bilhete falando, ó, só eu posso te matar, especialmente hoje, né? Então aí termina com esse, vamos dizer assim, com esse plot. Vale achar interessante, né, que a gente sempre liga o Wolverine ao Dentes, né? Mas ao longo dessa primeira leva, vamos dizer assim, de histórias, acho que essa é a única menção que a gente tem ao personagem, né? Dentes de Sabre não aparece, assim, não aparece nada, né? Nessa coisa. É muito difícil hoje um arco, depois de não sei quanto tempo, já não tá do Wolverine, já não tá introduzindo Dentes de Sabre, né? É, e quando aparece ainda em formato de flashback, né? Eu não sei se ele tava ocupado, o Dentes de Sabre tava em algum canto inatingível aí pra não ser parte dessas histórias. Mas também faz sentido nem não colocar ele, já que a ideia era construir uma revista, como a gente falou, né? Bem independente da linha mutante, né? Acho que a última vez que o Dentes de Sabre apareceu foi justamente quando ele atacou a Psylocke aqui, não foi? Massacre de mutantes, né? E não tinha mais aparecido, né? É. Foi. E a Berna, que depois ela atacou de novo lá pra frente. É, mas também a gente tem que ver uma coisa, que hoje a gente vê o Dentes de Sabre sendo o grande nêmesis do Wolverine, é uma coisa que a gente pensa que é uma coisa óbvia, sempre foi assim, mas não, o Dentes de Sabre começou como um vilão genérico do Punho de Ferro, lá do Claremont Verse. Depois o Claremont foi reutilizar, e quando ele trouxe no Massacre de Mutantes, que foi a primeira menção, aí existe uma rivalidade entre os dois, entre o Wolverine e o Dente de Sabre. Tanto é que o Dente de Sabre, antes disso, ele era vilão capanga genérico que apanhava do Demolidor, pra você ter uma noção. Eu nunca esqueço do Dente de Sabre tomando um couro do Aranha e chorando os pitangas pro estrangeiro. É um personagem que parece totalmente diferente daquilo que a gente conhece hoje. Exatamente. E assim, esse foi um momento, essa história é importante, tanto pro Wolverine quanto o Dente de Sabre, justamente porque ela coloca o Dente de Sabre para ser o seu grande nêmesis. Mais na frente, o Leriorama vai pegar isso e vai transformar em... vai expandir mais esse passado. Mas tudo começa aí na prática. Assim, ele pega uma pontinha solta que tava lá, que veio do Massacre de Mutantes, e aqui ele vai expandir. Tanto é que eu não chamo essa história de filler, porque ela é uma das mais importantes dessa fase. Porque como virou quinzenal, talvez o Claremont não tivesse tido tempo de colocar ela no ponto. Mas ela realmente é um bom fechamento pro pequeno run do Claremont. Acho que foram 10 edições lá das pequenininhas, mais as 9 aqui. Então, é um bom fechamento, porque ele meio que apresentou todas, assim, as bases principais do personagem e deixou a galera evoluir. Aí chega o Peter David, a primeira coisa que ele faz é dar um 180. Mas, agora, só pegando o que o Fegal vai falar, que a gente vai notar agora que as histórias, ela virou quinzenal e eles não têm um rumo direito, porque porque hoje é a coisa mais comum do mundo é ter histórias de 6 partes. Mas naquela época, chegar assim, parte 1 de 6, o negócio é porque tava com a pressa. O cara olhou assim, eu não tenho tempo pra escrever, vamos fazer um negócio vamos enrolar aqui, por 6 meses. Cassiano, você vai falar um pouco aí sobre esses fillers aí? Não, o Paulo Luz falou que eu ia dizer que essa história, no fim, hoje ela é clássica, né? E ela é bem, bem importante. Essa tradição de rivalidade do Dente Sabre, que eu repito, né? Quando eu conheci o Dente Sabre, né? Uma história do Aranha apanhando com o Aranha e sendo um serviçal de um gangster, de um estrangeiro. E aí depois, vendo ele assim, nesse nível de crueldade e nêmesis do Wolverine, foi uma coisa bem... um salto no personagem que muito bem-vindo. Né? E essa história... A história é boa, né? A história é boa de insinuar o passado deles, insinuar o que o Dente Sabre fez com a Raposa Prateada. A história é muito boa. Bom, depois do filler... meia boca aí da edição 9, o Peter David assume então a revista no lugar do Chris Claremont, né? Meio que não sei se ele queria fazer uma bagunça, já que o Claremont sacaneou aí o senhor Tirateima, né? Mas, assim, a loucura que o Peter David faz nessa história aqui, que é doido pra caramba, ao mesmo tempo é tão ousado que é divertido, né? Então, eu até comentei com os meninos que parece um roteiro de filme. É feito pra ser um roteiro de filme, né? Basicamente, o plot aqui, eu não sei quantas edições é, mas pra quem, mais uma vez, tá acompanhando a coleção histórica Marvel, né? É a edição 3 daquela coleção toda, né? Quase toda, né? E aí, a gente tem aquele piloto, né? O Art Corrigan. O Art Corrigan, ele tem um irmão e que o irmão tá bem complicado lá porque tá sendo acusado de alguma coisa, vai pra um tribunal. Tem gente achando que ele é maluco e tal. E é o tal do Burt. Só que o Burt, realmente, ele se acha um personagem de filmes, né? Ele sempre tá se colocando como personagem de filmes. E no meio dessa história, esse Burt tá envolvido, né? Num plot maior e que estão roubando pelo mundo pedaços de cristais que estão em museus ou por aí vai, que juntos, quando se juntassem numa coisa só, formariam uma tal de Pedra da Gerrena, que é, enfim, um lugar mitológico. Aí o Felga, talvez, a vez dele, possa explicar melhor o que significa Gerrena, porque é um território fora lá. É da época de quem, Felga? Agora você me pegou, segue aí. Mas é uma coisa que é fora do negócio de Deus. Ah, sim, assim. Agora eu lembrei o que era. Sei lá, fora do paraíso, uma coisa desse tipo. Era um território lá na Gerrena, era o inferno dos judeus. E aí, Paulo, muito bem. Era um território lá que os ruídos iam, onde eles enterravam os corpos. Era uma coisa assim, tipo um inferno. Isso, fica fora da cidade antiga de Jerusalém, né? Oh, pronto, então, é isso aí. O coveiro tem um nome pra esse lugar, só que a gente não pode dizer aqui pra não ser cancelado. Como é que é, Paulo? Tô voando essa piada interna aí que eu nem peguei. Enfim, é o local aí que é amaldiçoado e tal, tem tudo de desgraça. E aí a gente descobre no decorrer da história que tem um monte de criaturas que a princípio são vampiros, demônios ou sei lá o quê, vamos chamar de vampiros, que estão atrás dessas pedras aí. E isso tá envolvido justamente com o irmão lá do piloto lá do Art. O Burt, de alguma maneira, nessas loucuras, desses rompantes dele de se achar um super-herói de Hollywood, um personagem de Hollywood, tava meio que catando essas pedras. E aí deu um jeito, antecipadamente, de já ciente de que o pessoal tava fazendo isso, de roubar aquela pedra, botar no lugar outra falsa, e aí ele esconder aquilo, e de repente, no meio que deveria ser o julgamento dele, surge toda uma cavalaria de demônios atrás dele, e envolve aí o Wolverine que tava acompanhando o Art. Eu acho que as meninas também estavam, né? Elas foram para passear, alguma coisa desse tipo. Também são envolvidas na história, né? A Jéssica e a Lindsay. A Jéssica foi resolver os B.O.s dela lá, porque tava cheio de dívida. O apartamento resolveu as coisas dela. Aproveitou esse... Puta, né, ela achou que podia pagar a história dela, vamos deixar as contas lá vencer, né? E nessa história aí, você vê que tem um monte de loucura, assim. Tem perseguição de carro, tem... ação em um avião prestes a cair. Você vê que é um plot de filme. Você olhar a história toda, acho que são as 6 edições, mais ou menos. É loucura atrás de loucura. Tem humor, tem um alívio cômico, que é esse tal desse Burt aí. Enfim, no decorrer da história, descobre que o personagem Mok estava atrás dessa pedra de Gerrena e queria ter todo o poder dela, que acho que é o que ia... Sei lá que desgraça essa pedra ia fazer. É o tal do Baal, que é outra figura mitológica aí, que em várias versões é um dos nomes de um demônio, enfim, de sei lá de que mitologia é. É um deus assírio, né? O deus assírio da fertilidade e da chuva. É, mas aqui tá como um demônio. E aí, não, mas aí depois, não, posteriormente... O judaísmo transformou todos os deuses vizinhos em demônios. Não, na verdade não foi o judaísmo nesse caso. Na verdade foi durante o período medieval que teve essa conversão desses deuses, Sarote, Baal, em demônios, né? Mas eles já não estavam no Antigo Testamento, não? Que eles não eram citados já? Estavam, mas eles não eram considerados demônios. Eles são considerados... Eram falsos deuses. Certo. Mas aí sim, a mitologia a média construiu isso. Essa criatura aqui, que parece um vampirão, ela acaba se associando lá com o príncipe Baran, de novo, ficava mal assessorado da marinha, né? E aí a confusão vai toda parar lá em Madripoor, né? Para pra pensar assim, puxa vida, vampiro, personagem maluco, tem tudo pra dar errado nessa sequência de histórias aqui. Eu acho que se não fosse o Peter David, um roteirista com esse calibre dele aí, e eu sou suspeito porque eu gosto de quase... Não me lembro assim, de ter lido alguma coisa que eu... Ah, não gostei. Ia descambar facilmente pra uma coisa que a gente intragável. E é muito bom. Começa com uma audiência de interdição. Já começa engraçado, né? Com o piloto lá, o Art, chamando o Wolverine pra ir lá na audiência de interdição. Ah, porque daí conta toda a história, que a minha família é rica. E só que eu tenho um tia que tá querendo interditar o meu irmão pra ficar com a herança. E o Wolverine, tá, e o que eu tenho que ver com isso, né? O Caode, né? O que eu tenho que ver com isso? Ele disse, não, você tem jeito com as pessoas. Eu, tipo, o Wolverine, o Logan com jeito com as pessoas, né? E aí eles acabam indo lá, aí a Jéssica tá com as dívidas, como o Felga falou, tá com as dívidas pra resolver, por isso que vai lá. E aí no meio da audiência aparecem uns vampiros que não são vampiros, mas querem virar vampiros, e uma perseguição maluca atrás desses fragmentos da joia. Eu achei muito bom. Quando comecei ali, eu disse, tá, o que tá virando isso aqui? E foi muito legal, foi muito divertido. Foi uma das edições que eu mais gostei dessa. Foram algumas foi um dos arcos que eu mais gostei. Desse podcast, pra mim, é um dos meus preferidos, porque chutou tanto pau da barraca que, o que acontece? Toda aquela confusão que o cara tava querendo colocar, da identidade secreta do Wolverine, é aqui meio que fala assim, bom, todo mundo sabe que você é Wolverine. A Jessica, acho que é a primeira a falar, né? E aí, depois, no meio da história, fala, pô, mas você sabe que eu sou? Sim, eu sei. Aí, depois, mais pra frente, a Lindsay fala, mas Wolverine, esse... Peraí, mas você também sabe que eu sou Wolverine? Então, a Jessica percebeu, e a Jessica é minha melhor amiga, então ela falou. Aí, mais pra frente... O O'Donnell, que de repente, no meio dessa história, começa a ter um lance amoroso com a Lindsay, né? Aí fala, mas você também já sabe que eu sou Wolverine? Então, eu tava dormindo com a Lindsay, e aí ela acabou me contando, né? Vale ressaltar, né? O romance da Lindsay com o O'Donnell é bem estranho, porque... A princípio, a Lindsay era pra estar ali sendo o xodó do príncipe. Né? Não sei se ficou a ter uma relação ou não com o príncipe. Mas, de repente, eles têm um caso que começa porque um tá querendo a pedra, né? Tem uma pedra... Eu entendi que estavam os dois dominados pela pedra. É, mas ficou. Isso que deu. A coisa manteve-se depois, né? Depois que implementou, depois só vai, né? Já pulou numa piscina fria, né? Mas, então, ô, Roberto, deixa eu só uma coisa aqui, pontuar uma outra coisa aqui pra eu encerrar minha parte. Sim, pode falar. Diz que eu posso falar lá do final, né? Só lá no finalzinho ali, não é que estragou, mas é aquele negócio que às vezes menos é mais, né? Porque é referido à batalha mitológica da mão de Deus com o Baal lá atrás, e aí depois ali é mostrado, né, no desenho como esse conflito no tempo de hoje, no caso, da época da história, né? Do Baal com a nova mão de Deus. Então, tipo, tava bem claro que o Wolverine era a mão de Deus, por isso que ele não tinha sido corrompido. Ele até fala assim, não, em mim não fez efeito porque eu já sou vaso ruim. Mas fica bem claro que isso já é... Que ele, no caso, seria a mão de Deus. Já estava mostrado. Mas isso é um erro de cronologia, porque deveria ser o Maradona. É, exatamente. Eu sabia que ia falar isso. Bem depois mesmo, é verdade. Mas foi depois, Paulo, isso aí. Mas é curioso que, inclusive, não só você fez essa correlação, mas aparece, enquanto eles estão lutando, aparece como se fosse uma imagem superior, fazendo um paralelo, do antigo guerreiro também, que derrotou o Baal no passado. E ele tem um pouco da fisionomia do Wolverine, então fica aquele negócio meio insano assim. Não, já tava falado, já tava esclarecido, já tinha mostrado, esse desenho, ok, resolvia, tem mais adiante é falado, então tipo, não precisava falar, você já tinha mostrado, assim. Uhum. É, mas é... Não sei nem o que explicar, entendeu? Porque realmente as... colocam tudo às vezes nas costas do Wolverine, pra Wolverine ser várias coisas. Era mais sentido fazer como você falou, né? A pedra não fazer efeito nele porque ele era já vaso ruim, né? Porque ela mexe com todo mundo, acho que... Lá pelo menos em Madripoor, que é um... Que o Burt envia a pedra pra lá, né? A última pedra envia pra lá. Então já meio que transforma todo mundo que pega. Acho que em determinado momento quem é que pega também a pedra? Acho que o Tai também fica querendo pegar a pedra, né? O chefe de polícia. Ai, Tai invade lá, tá lá ali. Fica um negócio... Tô rolando uma massa e de repente o chefe de polícia invade a parada. É. Cara, eu acho que esse, assim, é o melhor arco dessas 30 primeiras edições, cara. Você não vai dizer que é o próximo, Felga? Você que adorou o próximo? O próximo tá num outro nível, mas esse é o melhor arco. Cara, é uma mistura de Indiana Jones com Aventureiros do Bairro Proibido. Peter David pegou todos os filmes de Sessão da Tarde que a gente conhece da década de 70 e 80 e deu uma misturada e resultou nisso, cara. Porque tem basicamente o ritmo dessas histórias, né? Inclusive, né, o irmão lá, o Burt, né, que... É, tem lá, né, tem esse processo de interdição, né, como o Cassiano lembrou, né, o cara é cheio da grana, quando você entra lá no, eles vão lá pra casa do cara, tipo, é o paraíso dos nerds, tem não sei o que, aí, meu, Star Wars, Indiana Jones, não sei o que, todas as coleções, um monte de coisa, né, e o arco é, inclusive, legal, porque de repente o Burt some, né, no meio daquela confusão toda, e aparece num cassino falando que é o James Bond, né. Ele tem várias personalidades, ele parece ser um doido, mas ele não é tão doido assim, porque a loucura que ele imaginou que era a história da Gerena é real, então... Tem uma síndrome de, sei lá, uma síndrome de super-herói, uma coisa desse tipo. É, por aí, né? Mas o resto é normal dele. Não, mas é engraçadíssimo. A cena dele entrando no tribunal com o cavalo e tudo, e aquele exército de semi-vampiros, vamos dizer assim, atrás é genial. O juiz que tava presidindo a sessão para, liga pra polícia e fala: não, vocês têm que vir aqui, tá cheio de vampiros. Aí o chefe de polícia de São Francisco: eu já tô mandando. Eu mandei pra vir agora, O juiz já tava histérico com as confusões do tribunal, né? Porque já tinha faltado ele. O irmão tava dando umas loucuras lá. Mas não, de repente o irmão chega de cavalo com... Cara, isso é um dos melhores arcos, assim. Mas é o humor do Peter David, sabe? Se você vê o Peter David no auge, é isso. Como era no Hulk, como era em todas as histórias que ele pegou, né? E se eu fosse pegar, digamos assim, fazer um filme solo do Wolverine e o foco fosse Madripoor, a história principal tinha que ser essa. Claro que você podia pegar coisas das outras aí que a gente viu pra enriquecer uma coisa, mas isso foi feito pra ser um plot de filme. Total, né? E só pra concluir, a melhor parte é ele coloca o uniforme, ele tipo fica naquela dúvida, até ele coloca o uniforme, né? Não, agora o bicho pegou, tem que trazer o Wolverine de volta. Aí ele começa, aí todo mundo fala: não, mas como assim? Vocês sabiam que era o Wolverine? Aí a Jéssica, fala da Jéssica é demais, assim: olha, se uma pessoa como você acha que tá enganando, não pode falar o contrário, certo? Então a gente foi levando, tava esperando uma hora, você sabe. E aí as revelações, cara, muito bom esse arco, cara. O Peter David... Quem é que vai contrariar, né? Quem é que vai contrariar? Pô, se uma pessoa como você quer se chamar caolho agora, ninguém vai contrariar. A gente chama. É muito bom esse arco. Esse arco é sensacional. Passando agora, terminado esse arco aqui insano, temos uma nova dupla de equipe criativa aqui pra assumir, tá? Vale ressaltar, né? Quem acompanhou o Peter David nessa foi o Buscema ainda, tá? Então o Buscema ficou muito mais tempo que o próprio Claremont, né? Mas agora um outro cara que talvez tenha ficado meio intrigado, assim, pô, como assim vai ter mensal do Wolverine e eu não vou estar nela, né? O John Byrne vem pra cá, só que como ele não tava se dando bem com o Claremont, né? Quem é que o roteirista que acompanha ele é o Art Goodwin, né? Uma outra história também com ares cinematográfico, mas muito mais pirado, muito mais insano, né? Que, enfim, dessa vez eu vou passar pro Felga, que é o Felga que mais adorou essa história, que deixa um pouco pro lado de lá a Madripoor, né? E aí vai pra uma Tierra Verde, né? Acho que é a primeira vez também que fala sobre essa ilha aí, Tierra Verde. É na América Central, não é isso? Isso. É, na América Central. Mas é a primeira vez que fala Tierra Verde? Sim. O que existia antes era aquela outra, Santa Maria, lá da Irmandade de Mutantes, mas essa daí, Terra Verde, é a primeira vez. O Hickman aproveitou e lembrou todo mundo que o Wolverine fez raiva pra ser contra a Krakoa. E do mesmo jeito que teve que se inventar um nome fictício lá pra Madripoor, pra inventaram Terra Verde pra cá, né? Por quê? Porque queriam criar uma nação da América Central, altamente corrupta, mandada por um ditador que anteriormente foi financiado pelos Estados Unidos, e que se virou um chefe do crime local, narcotraficante, por aí vai, e que tinha rompante de loucura, e que de repente decidiu, todo mundo tem o seu super-herói, eu vou ter o meu, nos meus moldes, porque cada personagem aí teve seu poder adquirido com radiação gama, uma aranha que picou, alguma coisa do tipo, mas a gente tem que ser temático, então vamos fazer o personagem com uma maconha irradiada aí por uma terra que teve contato com o quê? Com alguma coisa do passado e por aí vai. E aí, temos a história sendo montada aí, né? Felga, fala aí um pouquinho aí. Então, basicamente é o seguinte, né? Tá tendo a guerra, né? Apesar da divisão, as brigas, né? O arco, inclusive, começa com uma briga entre o Baderna, né? O Baderna vai ser o personagem aqui que vai acompanhar o Wolverine ao longo desse. Então, uma briga entre o Baderna e o Wolverine, né? O Wolverine ganha. E aí, lá pelas tantas, tal, ele passa a noite com a Tigre, comemora e tal, e ele começa a perceber que tá havendo dentro de Madripoor, tá sendo, vamos dizer assim, traficado uma espécie de cocaína, uma cocaína diferente, né? Certo? Mais pra frente, essa droga tinha chegado nas ruas lá de Nova York. Não é uma cocaína batizada, né? É pior do que isso. Vejam bem. E essa droga, esse tipo de droga também tinha chegado lá em Nova York. Tem uma parte da história que aparece, até achei que ia ter mais destaque, mas aparece o Demolidor, né? E aí então é introduzido, né, um cara chamado Geist, né, que é um nazista que conseguiu sobreviver com implantes cibernéticos, né, e que estaria lá assessorando o ditador, né, de Terra Verde, né, que é o Caridade, né, o General Caridade, né, o nome tanto, né. Porque é o nazista que foi se refugiar, velho, né, lá na América Latina. Então, enfim, vamos em frente. O general, ele quer um super-herói e tal, inclusive, ele lembra de um outro super-soldado que também apareceu, né, na Marvel, apareceu nas histórias do Demolidor, que é o Bazooka, né, certo? E fica nessa obsessão que ele quer ter o próprio super-herói. Não tem um paralelo, né, o Bazooka é meio na base da droga, então esse daí por que não, né? Então, exatamente. E aí, como é que o que ele faz? E isso, então, sequestra, né, o Baderna e começa, então, a aplicar lá, vamos dizer assim, começa a aplicar as drogas, pô, o Baderna completamente fazer diferente. Os experimentos. Na verdade, o Baderna, né, ele meio que foi chutado pelo COI pro Geist levar, né? Exatamente. É vendido. E aí, o seguinte, o Baderna, vamos dizer assim, o Wolverine tenta resgatar o Baderna e não consegue, certo? O Baderna vai pra Terra Verde e o Wolverine vai pra Terra Verde também pra encontrar pra salvar o Baderna. Nesse meio tempo, quando ele chega em Terra Verde, lá tá tendo lá uma guerrilha, uma revolução comandada lá por uma heroína, né? Também mutante. Sinceramente, não sei se ela voltou a aparecer depois desse arco, né? Parecia uma mulher de Porto Rico, né? Porque a roupa dela era Capitã Porto Rico ali, mas era La Bandeira. Ou seja, será que Terra Verde era Porto Rico? Bom, enfim, lá nesse meio tempo, o general, ele também é um super vilão, que é o Tubarão Tigre, né? Acho que inimigo dos Vingadores, se eu não me engano, né? Que tava lá pra ser o novo capanga aí, pra segurar a revolução, enquanto o general tenta criar esse novo super-herói, né? Ele tava lá, na verdade, com essa desculpa, mas ele tava lá porque era atos de vingança e tinha que arrumar uma desculpa pra trocar um vilão de um herói pelo outro herói, enfim, fazer o troca-troca de vilões lá, de atos de vingança. O Archie Goodman não tava muito no saco pra isso, então só colocou uma pontinha de um prefácio lá, dizendo que tinha atos de vingança, né? Que acho que foi uma reunião de quem? Quem é que tava gerenciando a reunião lá? Foi o Rei do Crime, né? Loki. O Rei do Crime. A ideia toda foi do Loki. Sim, mas quem aparece nesse quadrinho foi o Rei do Crime, tendo uma reunião com outros lá, com Caveira Vermelha, com sei lá com quem. Magneto, mas o Magneto não tava nos X-Men, né, nessa? Essa época? É, porque eles queriam que o Magneto fosse vilão, aí botaram ele pra enfrentar o Homem-Aranha nessa daí. E ele entrou pra derrotar o Caveira Vermelha. É, não, não é um dos arcos mais... Não é uma das sagas mais felizes da Atos de Vingança, mas enfim. Ela estava lá na história da Marvel. Esse plot, né, o general, juntamente com o Gage fazendo as experiências, entra então uma nova personagem, né, que é uma freira, né, que é a irmã... É, como é que é o nome da irmã, cara? Ela é irmã, mas na verdade era marido. É, era a esposa do Caridade. Tô dizendo, é irmã porque é freira, entendeu? Sim. É irmã... Esqueci o nome da... Não, mas ela era a esposa do Caridade, né? Isso, que era a esposa do Caridade, tinha um filho. Tinha um filho, o Caridade. Né? O filho é... Ah, tá, é... Irmã Salvation ou Irmã Salvação, né? É Irmã Salvação mesmo. Irmã Salvação, na tradução. Irmã Salvação, né? E ela também tinha um poder, não se sabe se ou não, mas era, vamos dizer assim, um poder curativo, né? E aí, então, enquanto eles estavam fazendo lá as experiências lá com o cara lá, ela ia lá, dava uma curada, o Baderna. Certo, e nesse meio tempo o Baderna até se curou do ódio, da revolta dele, enfim, nesse toque curativo aí dela, né? Virou uma pessoa maior. Enquanto isso, o Wolverine tá lá e começa a participar da Revolução junto com a Bandeira. Até que em determinado momento eles chegam lá no... O Wolverine tinha feito os experimentos, né? E lá ele acaba trombando lá com uma parte das substâncias que estavam sendo injetadas no Baderna. E que a substância é esse tipo de cocaína. E aí agora começa a triagem. O Wolverine, então, tá com uma super dose da droga no corpo e começa a alucinar que nem um louco, né? Ele começa a achar que tá dando uma de Capitão América, batendo no Hitler, e aí o gay tá junto, a droga, né, começa a conversar com ele na cabeça dele, né, e aí é revelado que é um esporo que foi criado pelos deviantes, cara, olha a loucura desse arco, cara, criados pelos deviantes na briga lá com os Eternos. A coisa ficou tão descontrolada, mas tão descontrolada, que os Celestiais tiveram que intervir, certo? Aí até a figura, se eu não me engano, na história aparece o Ares Shen, né, fazendo lá o julgamento e tal, e meio que destruindo o esporo, só que o esporo não é destruído, ele vai e ele fica na... Ele cai na terra, justamente num terreno de terra verde, né? Porque o que acontece? Exatamente. Descobriram sem querer, né? O cara tava vendendo droga, de repente uma droga em especial, só naquele solo específico, naquelas condições, deu essa cocaína além, suprabatizada, vamos dizer assim. Que sem querer ela foi parar lá em Madripoor, né? Quando foram vender lá em Madripoor, descobriram que era meio batizada demais, aí voltaram com ela e veio com essa história de transformar ela numa digamos assim, num gatilho pra criar o super-herói lá, o super-herói de Terra Verde. E aí a gente tem, né, durante todo um arco, né, enquanto as tropas lá do General Caridade estão atrás e conseguem escapar, o Wolverine alucinando que nem louco, né, e lutando contra a droga na cabeça dele. Cara, tem uma cena que aí o Wolverine na cabeça dele dá uma de Naruto e cria o Jutsu Clone da Sombra, e surge vários Wolverines pra lutar com o Spore, que é o fator de cara, vamos dizer assim, a ilustração do fator de cura, lutando contra o monstro. E cara, e tipo, vamos dizer assim, a Irmã Salvação tentando ajudar com o poder dela de curativo e tal, e o Wolverine, assim, alucinando nessa, certo? No final das contas, eles acabam sendo capturados, aí começa a torturar o Wolverine, né? Com um detalhe, o Geist, ele suspeita que o Caolho é o Wolverine, porque ele, o Wolverine realmente está morto, né? Certo? Ele acha que alguém se passando por Wolverine. Aí ele fala, esse maluco quer se passar por Wolverine, é doido mesmo, não sei o quê. Aí é o Wolverine. Aí no final alguém avisa pra ele, mas será que não é o Wolverine mesmo? É, talvez seja o Wolverine mesmo. Então, e aí, bom, no final das contas, o que a irmã Salvação, ela meio que entregou eles, né, pra poder voltar e tentar tirar o filho ali daquela bagunça. O filho é um dos soldados, né? Tá a gente achava que era uma criancinha em defesa, mas é um dos soldados que tava sendo treinado lá, que o pai já ficava meio puto, porque achava que ele perdia na luta, você é um fracote, não sei o quê. Mas o pai já tava na intenção de transformar ele em cobaia, de ele ser o filho ser o super-herói, né? O Baderna escapa, ajuda o Wolverine a escapar. É engraçado, porque depois, sempre que o Baderna aparece nas histórias do Wolverine, é pra brigar com ele, né? Então, depois que curou o Baderna tá paz e amor. O Wolverine falou desde o início que foi lá salvar o parceiro de briga dele. O tempo inteiro ele enfatiza que o Baderna é tipo o parceiro de briga, então ele tinha que salvar o cara. É um bom inimigo que ele ele fala, ah, eu estou um inimigo honrado, uma coisa desse tipo aí. Inventaram uma coisa aí pra justificar, né, do Baderna aí. Agora, justamente por conta disso, e que o Baderna acaba sendo suscetível a essa droga e por aí vai, que eu acho que esqueceram o que o Claremont inicialmente queria reservar pra ele, que é ser um super poderoso, né? Não vou dizer super herói, mas um super vilão aí. De repente é só um cara fortão que foi turbinado agora com essa droga. Aí não sei mais pra frente o que é que vão fazer com ele, né? Eu também recordo que Finn levou o Baderna. Mas por enquanto virou um cara muito bonzinho que ficou apaixonado pela irmã. Ele apareceu algumas vezes nesse arco do Larry Lama, ele apareceu várias vezes. Sim, ele continua vilão recorrente de uma edição pra apanhar e voltar. Até do Ele ainda apanhou na crise de identidade. É, aqui ele termina meio que apaixonadão pela salvação, né? Só que e termina como se fosse ele regenerado. Vai ver que ele levou um fora da salvação, ou quando se distanciou dela, a cura dela era momentânea, vamos dizer assim, pra cabeça dele, né? E aí, então, o Wolverine começa a escapar, a bandeira chega lá pra resolver a coisa. O general acaba tomando lá uma dose lá também da droga. E aí o esporo lá, ganha a forma de monstro. Então você tem um monstro ambulante andando ali, né? Doido, vamos dizer assim. E começa a absorver as pessoas. Um paralelo. Ele tem o Cookie Monster dos Muppets lá da Vila Sesmo. O Felga disse que era o Cocaine Monster. Cocaine Monster. É o monstro da cocaína, doidão. Ele surgiu através do pai, né? De alguma maneira, ele só meio que surgia visualmente na cabeça das pessoas que estavam contaminado. Mas aí o pai levou uma super dosagem. O filho foi atingido também, né? Na hora que foram colocar a dose, era pra colocar no menino, mas acabou jogando no pai, enfim. E aí o pai começou a suar esse pó pelo todos os poros dele, né? Vale ressaltar que o monstro da cocaína, pelo menos na tradução em português, virou o esporo, né? Não era o monstro da cocaína, era o esporo. Na verdade é o esporo mesmo. Mas pode chamar de monstro da cocaína, que ficou legal. Então, mas ficou mais legal o nome, o apelido aqui. E aí começa, ele tenta absorver o Wolverine, o fator de cura, e aí, vamos dizer assim, o fator de cura do Wolverine vai ganhando ares cada vez mais mitológicos, né? O Wolverine começa a recuperar de tudo aqui, graças ao fator de cura. Mas no final, quem resolve a parada é a Irmã Salvação, ela toca, vamos dizer assim, no monstro, né? E é como se ela estivesse curando uma doença. Ela fica com as mãos queimadas por causa disso. Mas tu é derrotado. Então aí o general cai, Labandeira começa um governo aí de transição, certo? Só que o Wolverine ainda tem um último alvo, que é o Geist. O Geist consegue escapar, certo? De Madripoor, não, Madripoor, de Terra Verde. Não, porque querendo ou não, o Geist, né, tinha os seus contatos, né? O Geist não tava ali apenas pra ajudar o cara, não. Ele era um agente duplo, pelo que entendi. Ele tava ali pra... Na CIA, ou era de quem? Do FBI? Era a CIA, né? Porque lá no começo da história aparece um contato do Wolverine da CIA, né? Só que aí... O que ele faz, o Wolverine? Ele liga o Magneto? Ou então dá uma dica pro Magneto, né? Porque em tese ele tava morto nesse momento, né? E aí fala, Magneto, você vai lá pra Washington, né? Você vai em Washington, tem um cara lá que é criminoso nazista. E você resolve a parada lá. Dá minhas lembranças pra ele. E você resolve lá a parada com ele. E aí quando o Wolverine meio que volta pra Madripoor, cara, ele resolve tocar o terror. Ele pega lá o Baran e o Koi e fala o seguinte, a parada agora é do meu jeito, tá? Certo? Nada dessas porcaria de droga, não sei o quê. Senão o bicho vai pegar aqui. Eu sou o Wolverine, tá bom? Então o caolho meio que terror lá com os dois lá no esgoto de Madripoor. Uhum. Cara, essa história tem muito zeitgeist da época, porque como o Felga falou, inclusive o final, seja início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, tinha muito já... esse, entre aspas, clichê americano, que já estavam já procurando novos inimigos, que era o vilão sul-americano envolvido com tráfico de drogas, algo assim. E você vai ver, por exemplo, quando o Braddock cansa de enfrentar vietnamitas, vai passar a enfrentar traficantes colombianos, já tava sendo a emergência do Pablo Escobar na Colômbia e por aí vai. E ao mesmo tempo, na distinta concorrência, tava tendo um vilão chamado, numa revista que não durou muito, chamada New Guardians, Novos Guardiões, que o nome do cara era Snowflame. Lembrou muito essa história aqui, porque ele também é um traficante da América do Sul, E o poder dele vinha, ele ganhava poderes quando cheirava cocaína. Então ele ficava, precisava cheirar cocaína. Vale destacar, Paulo, que Snow é uma gíria pra cocaína, né? Aquela música do Black Sabbath, né? Snowblind é realmente... Snowblind é uma gíria pra viciado em cocaína, né? Sim, aí o bizarro era isso, cara. Um vilão tão bizarro, mas tão bizarro, que ele deu a volta e começou a fazer sucesso de novo, que ele apareceu na Arlequina. Já que ele precisa cheirar cocaína o tempo todo pra poder usar poder. É essas loucuras desse início dos anos 90, que quando eles queriam fazer uma coisa clichê, eles faziam assim. Agora, quanto à Alabandeira, ela não é a primeira tentativa de fazer um entre aspas Capitão América na América do Sul, da Marvel. Acredite se quiser ou não, mas o Tarântula, o vilão do Homem-Aranha, a origem dele é que ele era um super soldado, era pra ser um super soldado patriótico de um país genérico da América Central. E ele olhou assim, não, enfrentar o Homem-Aranha é mais lucrativo. O que eu mais gostei dessa história aqui foi justamente a ideia do Sporo. É engraçado, né? Como se fosse o Grant Morrison que tivesse tido essa ideia de uma entidade antiga que foi devastada pelos deuses, sobreviveu na Terra e renasceu através da cocaína, infectando as pessoas. Seria uma coisa genial, né? Mas como foi o Art Gundling lá no final dos anos 80, não teve esse destaque todo. Eu gostei muito dessa maluquice. Quando é uma maluquice assim que faz sentido dentro da história, eu curto bastante. Então a ideia do vilão foi a coisa que eu mais gostei aqui nessa história. A gente tá falando um pouco sobre as artes, né? Então só pra... A arte aqui do Burnie, em alguns momentos eu reconheço, em outros momentos que não parece ser... Tá bem vizinha, né? Até anteriormente era John Buscema. Também não tá no auge do John Buscema, né? Exato. Não tá nessas coisas todas. Aí entra de vez em quando o Gene Colan, que também não tá o auge do Gene Colan. E também agora a gente tem o John Byrne, que também agora é o John Byrne, vale ressaltar, né? Eu não sei se tinha essa parceria antes em algum outro momento, mas ele tá sendo arte finalizado pelo Klaus Jansson. O Klaus Jansson, ele tem esse ar meio sujo, assim, meio... ele fazendo um Demolidor mesmo, né? Ele praticamente tá fazendo toda a arte do Demolidor, né? Porque o Frank Miller não tava desenhando muito essas coisas lá pro final. Então o Klaus Jansson tava meio que assumindo quase o desenho por cima e redesenhando. Então a gente não sabe se o Klaus Jansson meteu muito do que era ele e aí... fica um pouco irreconhecível aí o que o Byrne fez, né? Aqui eu lembro, eu fiquei muito na expectativa de que agora ia aparecer alguma coisa sobre o Baderna, já que ele é o mote da história, né? O Logan vai atrás dele pra salvar ele. Ele vai ser a cobaia e não temos. Não temos, aí ficou essa... Aí ficou, que nem o Coveiro falou, ficou reduzido ao cara fortão, foi a cobaia da experiência. Essa heroína aqui, ela, Labandeira, ela tem um poder mutante de causar esse sentimento revolucionário nas pessoas, e aí o pessoal sai pra lutar e azar, né? Exato. Vai pra luta e deu, né? Depois se vê o que acontece. Morreu uma pessoa, é levar o pessoal pra... pra morrer em nome do Macau. E quem nada? A revolucionária latino-americana tem um poder de influenciar as pessoas a ser revolucionário. Exatamente. E o pior é que ela sai gritando por tudo quanto é lado. Vamos lá, pessoas. Às vezes tem camponeses, tem gente que não trabalha nada a ver. Os índios, no meio do mato. Ela pegou os índios. Pegou os índios, aí sai correndo e tal. E leva a pessoa pra morrer, né? Porque tem um momento que ela ataca, vai atacar o monstro da cocaína e o Logan fala, não, pelo amor de Deus, volta todo mundo, senão vai contaminar todo mundo. E sai contaminando um povo lá ao redor. Aí ela sai correndo de volta. Vamos voltar, gente, vamos voltar. Exato. E aí, só pra fechar aqui esse arco. Eu não gostei muito dessa irmã salvação aqui, ó. Acho que o papel dela foi reduzido a ficar se lamentando e salvar. Embora na experiência dá a entender que estavam contando com o toque dela, com o poder dela, que não sabe se é mutante ou não, né? Mas com o poder de cura dela para equilibrar as dosagens lá pro tal super soldado. Ela me lembrou aquela personagem lá do Guerras Secretas, né? Lembra que todo mundo que era curado pela aquela maluca lá da fumaça se apaixonava por ela? Aqui é a mesma coisa. O Baderna se apaixona, aí depois o Logan se apaixona, mas aí como o Logan é o Logan, aí ela acaba se apaixonando pelo Logan, assim, achei bem desnecessário, bem qualquer coisa. Ah, e sobre o Burnie, aparece o Magneto no final ali, o Magneto bem no finalzinho. Alguém comentou aqui, mas o Magneto não tava nos X-Men nessa época. Eu posso ter enganado, mas eu acho que aqui ele já tava meio que saindo, já tava mais Rei Branco do Clube do Inferno do que efetivamente... Não, ele já não era mais X-Men, ele podia estar com os Novos Mutantes. E eu sei que nessa época o Byrne fazia os Vingadores da Costa Oeste. E acho que e ali pelo Atos de Vingança é mais ou menos naquele arco ali que a Wanda já deu uma despirocada. O Magneto tenta trazer ela de volta para ser aliada dele. E aí o Byrne acho que quebrou o palco com o editorial e caiu fora. Quem terminou até a história foi o Roy Thomas. Então, acho que até por isso que o Magneto apareceu aqui de lambuja aqui no finalzinho. Então, enfim, só para vocês se guiarem, então todo esse arco do Art Goodwin com o Byrne, né? Ele vai da edição 17 até a 23. Para quem quiser ler, é o último encadernado da primeira coleção histórica lá do Wolverine, né? E aí, para quem continua acompanhando as histórias do Wolverine pela coleção histórica, o primeiro volume que surge, primeiro não, né? Que na verdade é o quinto, né? Mas da nova coleção histórica, é já meio que pegando alguns fillers, né? E já encabeçando a história da Jo Duffy, né? Que é uma escritora, uma das primeiras escritoras, inclusive, que trabalhou pra Marvel, né? É, roteirista. É, então, seguindo depois desse arco maluco aí, a gente tem alguns fillers. O primeiro do Peter David é bem filão mesmo, assim, sabe? Porque não traz nada pro personagem. É uma história no ar. Wolverine é meio que tá tentando proteger umas crianças lá, que são uns bandidinhos lá da Madripo, né? E que acabam sendo caçados por uma vilã chamada Rainha da Neve, alguma coisa desse tipo, né? Enfim, ela meio que tá querendo acho que uma mala, alguma coisa que as crianças roubaram e tá atrás dela. É uma mala que, na verdade, é uma bomba, né? É, exatamente. Mas aí, até ela conseguir de volta aquilo ali, né? Porque vai de uma criança pra outra, rouba, ela pega uma criança, vira... É uma história no ar, né? Uma versão Sin City aí, de Madripoor aí. Aí, no final das contas, Wolverine salva as crianças e aí, quando ela finalmente consegue a mala que ela quer, a arma já tá armada, né? A bomba já tá armada. Eu não sei se foi o Wolverine que armou ou se foi o pirralho que tava com a bomba lá. A bomba, ela é assim, se você ou abrisse a maleta ou ela caísse no chão de alguma forma, ela ativava. É. E a Snow aqui, né, a Rainha da Neve, a Snow Queen, né, ela tem poder de... parece que é um poder um tanto parecido com aquele da Vértigo, né, de deixar a pessoa meio baqueada, né. Em tonta, né, ficar... É, a gente acabou de sair de uma história falando de cocaína e caiu numa outra que também foge muito. Eu digo assim, a despedida aqui do, pelo menos por enquanto, do Peter David aí com o Wolverine, tirando as férias do povo, né? Aí entra uma nova, a Jo Duffy, a partir daí, faz alguns fillers. O primeiro dela, eu me lembro que, pelo menos quando eu li na Editora Abril, eu acho que teve bastante corte, não foi tão detalhado assim, mas eu reli agora pela essa coleção histórica aqui. É bem interessante que aí o mais uma vez, né? Mafioso pra tudo quanto é lado, um dos deles devia um favor ao Wolverine, o Wolverine devia um favor a ele, alguma coisa desse tipo. Aí Wolverine já vai meio relutante lá, descobre que na verdade ele tá ali pra proteger o filho dele, né? Que vai ter uma briga lá de dois lados, enfim, não vou saber os nomes dos dois lados mafiosos. E enquanto tá servindo de babá lá pro menino, Wolverine acaba contando uma história que depois é descontinuada, porque nada dessa história vale, né? Mas é bem interessante, porque é meio que colocar o Wolverine como se fosse um menino Carcaju, né? Uma versão Mowgli do Canadá lá, que foi de repente escanteada pela família. De certa forma, tem até um pouco de paralelo com o Wolverine Origem, né? Porque diz aqui que ele era fraco, a família dele achava que era fraca, e aí eles de repente, isolado lá nas intempéries do terreno do Canadá, ele conseguiu sobreviver, né? Aí tem essa parte meio mágica aí, de colocar que foram os carcajus, né? Essas criaturas cuidam da criança. É uma história, assim, fantástica aí, e que eles ajudam os carcajus a pegar os caçadores e por aí vai. E aí, no final da história, tem a invasão lá da gangue rival na casa do cara lá, que o Wolverine tá protegendo o menino, né? No decorrer da história, o que o menino entende da história do Wolverine que ele conta, né? É que mesmo você parecendo sendo muito fraco, você consegue se mostrar muito forte. E aí, na doideira lá da invasão, o menino consegue, sei lá, empurrar um carrinho ali pra bater num cara que ia matar o pai dele, aí meio que desvia a atenção, aí quebra pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, resolve a coisa, consegue salvar o pai, né? E aí meio que Wolverine tá kit, né? Aí, antes de passar pra um arco maior, tem uma outra historinha da Jo Duffy, que aí é mais fraquinha ainda de todas essas três, que é Wolverine lembrando de um momento que ele foi pro Japão, em que ele viu um amigo dele que também... Enfim, Wolverine tá cheio das amizades e que ele deve muito, né? O cara morreu, acho que foi morto por o quê? Por uma gangue, alguma coisa desse tipo. E aí roubaram a relíquia lá, um vasinho, um pratinho lá do cara. E aí é a busca de Wolverine pra resgatar esse pratinho, que é como se fosse uma maneira dele honrar lá o ex-amigo dele lá, o falecido amigo dele, que foi morto injustamente, né? Tipo, o pratinho foi roubado, foi parar na mão de fulano, ciclano. Aí ele teve que recuperar esse pratinho com um gangster lá. É. Aí esse gangster tá em Madripoor também, de novo? Tá. Sempre tem pra parar em Madripoor, né? Aí tá em Madripoor e aí ele consegue recuperar o pratinho, ao mesmo tempo que... É... Bom, o cara não ia dar o pratinho, né? Mas da última hora aí, então, acabou... O Wolverine até recupera, mas o... E o cara tá prestes a praticar o seppuku, né? Que é o... Né? Que é o ritual de suicídio lá dos samurais, né? Só que, e aí depois, só que na verdade é o seguinte, toda essa busca foi meio à toa, né? Porque o cara que tava lá, o amigo lá, pra quem o Wolverine recuperou, se ele tivesse esperado, sei lá, umas duas semanas, o cara teria empacotado lá e ele conseguiria porque tava pra morrer, né? E aí o cara tenta até matar o Wolverine, né? Não consegue. E aí o prato meio que é um símbolo aí desse, do passado dele, né? Enfim, são histórias fillers, né? É até ruim dizer isso, tudo bem que a revista tava meio que quinzenal nessa época, mas acaba não desenvolvendo muito, né? Tirando essa da primeira da Joe Duff, que até me surpreende, eu não sei quem desenhou ela, foi o Buscema de novo, né? Desenhou essa primeira da Joe Duff. Isso. Teria sido interessante, mas ela não se vinculou à história do Wolverine, que foi reescrita a origem 1.500 vezes e, enfim, claro que ela é mais uma origem meio clichêzada aí da história, né? De Wolverine ser o menino selvagem, por aí vai, né? Acho que em algum momento, quem foi que queria dar essa origem pro Wolverine foi o Len Wein? Ou foi o... Que queria dizer que era um Wolverine que virou humano, uma coisa assim. Não sei se foi o Len Wein ou se foi o David Koppel. Era o Claremont, lá no começo, tinha essa ideia. Lá na saga da Fênix, tinha o Scott Lang falando: ah, ele é um mutante diferente, talvez não seja tão mutante assim, uma coisa assim. É. Aí eles mudaram de ideia. É, bem doidona aí. É, o que você falou, né? São três histórias curtinhas, né? Acho que a melhor aqui é a do Peter David, né? Que apesar que, assim, introduz um personagem novo pra ele, eu acho que matou, né? Mas não, a Rainha da Neve? É. Eu acho que matou mesmo. Acho que é uma história perdida. Também. Você preferiu essa do que a do passado do Logan? Eu preferi, achei que tinha um ritmo melhor. Apesar que a do passado do Logan também é muito legal. Ele contando pra criança, você tem a introdução de, vamos dizer assim, da primeira vez, da infância, assim, vamos dizer assim, do Wolverine. Mas obviamente, né, não dá pra dizer que tudo foi descartado, alguma coisa de Wolverine Origins aqui. Vale destacar que, acho que ainda na época, ainda, o imperativo era que as memórias do Wolverine estavam ainda meio bagunçadas, né? Ainda nessa... Ele, vamos dizer assim, ainda tinha... Mais pra frente o Larry Lama vai tratar lá das manipulações. Não, eu acho que veio... A ideia de que as memórias eram bagunçadas ou eram falsas, veio com o Larry Lama, cara. Acho que aí, a ideia do Claremont é que a gente ia descobrir aos poucos a história do Wolverine. Que ele nem sabia mesmo o que tava fazendo. É um personagem que ele ganhou aí e era mais queridinho do Bernie dele. E ele ia colocando aos poucos. Tanto que, assim, do nada você descobre que o Wolverine tem vínculo com a CIA. Do nada você descobre que ele se conhecia... A Karen Devers em algum momento do passado, do nada, sempre você descobria. Aí, de repente, o Larry Hama fez assim, opa, nem tudo é o que parece, né? E aí criou toda aquela bagunça que, enfim, foi desfeita lá em Wolverine. Enfim, aí tem 20 anos de história, né? E aí tem essa última dessa, vamos dizer assim, resgata um pouco dessa... Porque, né, Wolverine, Japão, é algo que sempre rola, né? Resgata um pouco desse passado dele, né? Sim, são três histórias para o arco maior, né? Que vai vir na sequência, né? Que aí meio que fecha, né? Esses encadernados, né? Mas aí eu achei fila mesmo. Eu não sabia, mas tava num momento que não tinha uma direção pro personagem, tava procurando a direção. Infelizmente, até o Larry Hama chegar, eu sei que ficava rodando um pouquinho falso. Aventuras que às vezes poderiam ser, assim, não tava, caiu o nível comparado com o que o Claremont tava fazendo. Então, a gente chama de filha, a gente reclama, mas esse aqui é filha mesmo, nesse caso aqui. Tava ganhando tempo enquanto não achava um roteirista que tivesse o que realmente falar com o personagem. É de construir uma trama pra ele, né? Eu acho assim, apesar de você falar que desde o Claremont, eu acho que o David O David seguiu basicamente o que o Kramer tava fazendo, só que com o ritmo dele. E o aí sim eu concordo que o Goodwin com o Bernie tirou ele daquela... Mas pegou alguns coadjuvantes, né? Querendo ou não, trabalhou também com os coadjuvantes. Mas tirou ele daquele universo de Madripoor pra fazer uma história fora, do jeito que eles queriam, né? Mas ainda assim, trabalhou com os coadjuvantes. Aqui, você falou que tava meio procurando, assim... Mas tava procurando, na verdade, uma equipe criativa, né? Não tava... Não só procurando o que fazer com o personagem. Tava procurando ver uma equipe criativa que se firmasse. E aí a Jo Duffy levou uns 2 edições aí, fazendo qualquer coisa, até criar um arco e voltar... A trama de Madripoor, né? Eu disse há pouco, né? Que eu não me lembrava de ter lido alguma coisa do Peter David que eu não gostei. Essa história aqui da Rainha da Neve, não é que eu não gostei, mas eu achei. Eu, ao contrário do Felga, eu achei ela mais fraca das três aqui, das três antes da próxima história cumprida. Não sei, não me pegou. A do Wolverine no Herdeiro, que é que é o passado dele, eu gostei. Não é assim a oitava maravilha do mundo, mas eu achei bem legal. Eu acho que se o Wolverine se fosse mantido aquela aura de mistério do Wolverine sobre o passado dele, aqui seria um indicativo bem legal, assim, de como poderia ter sido a infância dele mesmo, né? Eu achei bem, bem legal. E das três eu gosto mais justamente da Lembranças de Paz, da história do Japão, que pega toda aquela parte do samurai, do Wolverine ser um samurai frustrado, um samurai que ele não consegue seguir o Bushido porque, por causa do lado animal dele, e parece que é uma maldição, assim, sempre que ele busca refúgio, as pessoas que dão refúgio pra ele acabam tendo problema ou acabam morrendo, né? A questão da tigela remete ao ritual do chá, que é uma coisa bem tradicional, bem importante no Japão. Um mafioso lá que ser colecionador de arte obteve, porque o filho, o sobrinho do amigo dele armou tudo lá, e aí depois no final ser uma coisa inútil, assim, tipo, o amigo do Wolverine foi assassinado de graça, porque ele já tava morrendo, já ia morrer de câncer. Trouxe um ar de ironia, assim, pra esse fechamento aqui, que eu gostei bastante. Então, das três histórias, essa aqui do Wolverine no Japão foi a que eu mais gostei. Então, pelo visto, cada um tem uma sua preferida aí, dos dois aqui, né? Mas bom, vamos atender a alguém, né, dessas histórias aí. Mas Jo Duffy fica por mais 4 edições aqui, e ela cria um arco, que eu acho que vai ser o último arco, assim, relacionado a Madripoor, que tem a ver com esse universo de Madripoor aqui, né? Depois disso, já muda totalmente a equipe criativa e tem outras direções aí. Então, da edição 27 a 30... É um arco de 4 edições chamado Projeto Lazarus. Envolve Wolverine numa trama em que tem um objeto que chama-se chave mestra, não, mas como é que é? Molde mestre, uma coisa assim. Um objeto misterioso. Matriz mestra. E aí é ofertado ao COI, né? Dizendo que ele é um aparato importante. Eu nem sei, na verdade, mas ele é importante para ativar o Projeto Lazarus, alguma coisa desse tipo. E aí esconderam esse negócio numa outra ilha pequena, menor que Madripoor, chamado Rumika, uma ilha só de pescadores, enfim, de gente muito humilde. É incumbido por um rapaz lá que... Enfim, tem um rapaz que tem um outro amigo lá dele, lá, de esconder isso aí, depois esse rapaz é traído, né? E Wolverine, quando vai tentar impedir que esse objeto caia na mão do COI, né? Ele acaba sendo atingido, assim, feito... então, na verdade, porque assim, o COI tá falando com o Baran. E fala, não, vamos lá, vamos na ilha, vamos pegar o negócio, né? No original, Master Form, né? O Forma Mestre, Matriz Mestre, né? Uhum. E aí a Jessica Drill escuta. E aí a Jessica Drill tenta tentar parar isso, né? Ela vai lá pra um laboratório que tá trabalhando lá, acho que é a doutora... Até o nome de um... Doutora Page. Que tá, né? Tá trabalhando lá sem o príncipe saber, né? Né? Ou então não entendi também. Eu fiquei na dúvida se o príncipe sabia ou não. E sei lá, cara. Mas ela tá ligada ao COI. A Jessica tenta deter ela e tal. Ela ativa o projeto Pinóquio, né? O Pinóquio, né? Aí aparece um mega de um robô, né? O trucado que dá uma surra na Jessica Drill, né? E aí então o que que a Drill... No Wolverine também, né? Dá na Drill e no Wolverine também, né? Não, dá, mas primeiro é no, na Drill, né? A Drill, então... Sim, na Drill. Isso. A Drill e a Lindsay voltam lá pra cidade. Ou seja, a Jo Duffy já tirou tá 2 coadjuvantes, né? Aqui que queria trabalhar, certo? Então, tava desmontando o núcleo de Madripoor, né? Porque aí dispensou, ao ferir a Drill e a Drill ter que... ir pra São Francisco e levar a Lynn, você já desmontou aí duas pessoas do núcleo. Exatamente. O Wolverine vai lá pra tentar resolver e acaba também apanhando. E aí joga, né, a doutora Paige lá, joga alguma coisa no Wolverine que aparentemente deixa ele cego, mas ele também acaba perdendo as memórias. Mas estranhamente, ele acaba lá na ilha que precisava. E convenientemente foi parar em Rubica, onde tava também a chave mestra, a forma mestra, isso. A matriz mestra. Isso. Aí nesse meio tempo, tá lá a Karma, ouvindo lá os papos do tio e tal, e fala, pô, eu tenho que impedir esse cara. Ela também vai pra Rumika, onde estão um grupo de mercenários. Aí introduz esse personagem novo, que é o Target, pelo menos aqui no original, né? Que é, vamos dizer assim, o pai dele era um dos, vamos dizer assim, dos guardiões desse objeto, certo? O pai acabou morto e ele acaba então se bandeando pra esse grupo de mercenários, né? Que é comandados pelo... Esqueci o nome aqui. Que é o amigo aqui do Target. É, que acaba traindo ele, né? Que acaba traindo ele. Vai ressaltar que Wolverine, depois que foi ferido, ele perdeu a memória e ficou vivendo em paz, vamos dizer assim, com os pescadores, os agricultores. Lembra um pouco, inclusive, aquele episódio do desenho animado que Wolverine se distanciou dos X-Men pra procurar a paz interior dele lá com os esquimós, né? Não, é igual, é bem parecido mesmo, é bem parecido. Aqui tem uma parte da história ali que eles falam, né, que até o Logan fala que são sobrenomes, né, perdão, são codinomes, né, então é o Target, o rapaz esse aí, e o comandante, digamos assim, que liderou o massacre lá, é o Merry. Aí o Wolverine, então... vamos dizer assim, ele tinha ido com um propósito, ele acabou caindo lá, sem a memória e tal, começa o ataque, ele tenta revidar, mas ainda tá meio coisa, só depois do final que ele lembra, aí aparece a Karma também tentou evitar alguma coisa, mas no final não evitou, a vila toda e foi massacrada, né? Eu acho assim, então, eu até tinha comentado com vocês, né, que o que antes o Wolverine tava, as histórias do Wolverine tava tentando ser comedidas, né, pra não ser um massacre do Wolverine, ele já começa a ser bem violento lá naquela história lá do Japão, já começa massacrando uma galera grande lá no começo. Aqui tem esse massacre da vila, então, ou seja, The Duffy meio que fugiu completamente do que estava sendo feito antes, né? Na do herdeiro também. Ele vinha se controlando pra não usar as garras e tal. E aí, quando ele tava lá cuidando do guri, ele disse: não, já senti o cheiro da pólvora, o cara tá armado, e ele já saca as garras e já sai matando. E aí, dali em diante, é só garra pro tudo questão. Uhum. E aqui é a mesma coisa, até porque assim, antes tinha um lance dele ficar com uma outra roupa, o terno, o tapa-olho. Aqui não, cara. Aqui ele já botou o uniforme de X-Men dele e o pau começou a comer, né? Tanto é que os três se reúnem. Cada um conta, vamos dizer assim, os pedaços das histórias que sabem, e aí eles vão lá pra Madripoor resolver a parada. Só que aí é o seguinte, o mais engraçado de tudo é que eles deixam lá o objeto que eles estavam protegendo lá no meio de uma vila deserta. Sabe, eles largam, eles falam, não, isso aqui não, então, tem uma... Ele quando resolve juntar as histórias, eu até pensei, agora vai explicar o que é essa matriz mestra aí. Mas aí ninguém sabe o que é deles, porque junta as histórias ninguém sabe pra que serve. Você leitor também não sabe pra que serve. E eu acho que nem a Joe Duff sabia pra que servia isso aí. Então, ficou um negócio que ninguém entendeu aí. Nada. Vale destacar que tinha o Koi e o Baran, eles estavam sendo influenciados por um cara chamado Broker. Não sei como é que ficou na tradução. Acho que deve ser negociado. Corretor. Coisa. Não é o Mercado do Poder, o que ficou sendo lá a Sharon Carter? Não, esse é outro, Paulo. É outro. Esse é outro. Né? E ele que tava por trás, em tese, esse projeto Lázaro, né? E você descobre que o Pinóquio, na verdade, é um ciborgue, né? Que é o primo lá do Target, né? Que eles... Ele brincava, nos flashbacks aparece ele brincando com o Target, por aí vai. E aí, bom, enfim, você tem toda lá a resolução lá, tal. Ah, parece que a Karma, aí no final a Karma, ela rompe de vez com o tio. Fala, não, cansei, não dá, você passou de todos os limites. Só não entendi se ela vai voltar pros Novos Mutantes ou não, nessa. Mas enfim, ela rompe lá com o tio. O Target vai tentar dar pra fazer com o primo, né? Certo? E no final das contas, o Broker consegue escapar, né? E aí o arco termina, né? De uma forma meio estranha, né? Sem a gente saber pra que serve o Matriz Mestra, né? É, então, eu não sei se depois alguém resolveu trabalhar isso, né? Porque, enfim... É uma conclusão, assim, desse arco de Madripoor, porque a gente sabe que depois que acabar essas 30 primeiras histórias, Madripoor vai ficar um pouco de lado. Vai ter uma saída de Madripoor para as aventuras de Wolverine se expandirem pelo mundo, né? Mas, assim, foi uma nota bem baixa, né? A gente viu que foi desmontando aí o núcleo de apoio, já não cita muito sobre a Tigre nessa história, enfim, começa a ficar as coisas, assim, perdidas, né? Mas como falou o Paulo, né? Essa é uma história do Claremont, né? A princípio. Teve gente que conseguiu continuar, só que não foi o caso da Jo Duff, né? Ela tinha em mente fazer outra coisa. Ela acabou fazendo um negócio meio que repetitivo com o que tinha sido feito anteriormente. É mais uma guerrilha, né? Na verdade foi um massacre, né? Porque não tinha um outro lado pra guerrear, né? Mas fora de Madripoor, numa outra ilha, numa outra situação, com um MacGuffin, que em vez de ser um monstro da cocaína, era esse objeto que nem explicação tinha. Então, uma nota bem mais baixa, assim, pra terminar essa parte aí, né? Mexeu com um tema que já tinha sido mexido, né? Super soldado. Porque o Lazarus era um projeto de super soldados, né? E no final das contas... Era super soldado mesmo? Nem sei mais o que era. A ideia era essa. Tinha a ver com o menino ciborgue ou não? É só uma coincidência o menino ciborgue lá, o primo do cara. Tinha a ver, sim. O primo do Target, ele era o Pinóquio, e aí o Pinóquio, pelo visto, sim, era... Sim, ele é o Pinóquio, mas ele tinha alguma coisa a ver com... O Pinóquio era, se eu não me engano, pelo que eu entendi, era tipo um protótipo, e aí eles precisavam da matriz pra fazer mais. Seria uma coisa assim, eu acho. Então o menino era só um rascunho do que era o Projeto Lazarus. Era tipo um Robocop. É, a ideia era meio essa, né? E, enfim, ficou um monte de ponta solta aqui e tal. E aí, enfim, acho que o que parece aqui de relevante é a Karma mandando o tio pastar, né? E aí eu não sei se depois disso ela o que aconteceu com a personagem, se voltou para os Novos Mutantes, se não voltou, enfim, né? Eu gostei muito das primeiras três histórias que a gente falou, mas essas aqui do Projeto Lázaro eu achei uma bela bosta, para dizer a verdade. De ponto positivo, eu ressalto a arte, né, do Barry Kitson, mas assim, fica a ponta solta, ok, mas a história em si ficou muito sem pé nem cabeça. A matriz mestra, essa aí, não teve explicação nenhuma de para que servia, nem a forma dela, né? Tem horas que ela parece um ovo de Páscoa gigante, tem horas que ela parece uma pera gigante, muito esquisito. Aí depois lá o Wolverine pega, não, daqui que eu vou mostrar para que serve, e aí ele deixa lá como se fosse tipo um memorial para honrar as pessoas que morreram na ilha, naquele massacre lá. E o Logan termina satisfeito, porque o projeto Lazarus foi interrompido, mas não, acho que pouquíssima coisa se salva nessa história aqui. Como o Felga falou, a questão da Karma, né? Que ela se livrou do tio, mas que fim levou, qual foi o destino da personagem a partir dali, não sei se algum roteirista utilizou isso, mas eu achei bem melancólico, assim. A Karma aparece depois em Novos Mutantes, por aí vai, né? Mas a gente não sabe... Quer dizer, em algum momento... O Karma dela é ter esse plot redundante com os parentes, cara. Eu achei bem melancólico. Eu ia perguntar, Paulo, ela encontrou os gêmeos ou não, depois? Sim. Eu não lembro aonde, mas sim. Então, daqui eu acho que ela vai pra alguma revista do Novos Mutantes ou X-Men, sim. Por aí vai. Não, vai pra Novos Mutantes. X-Men, nessa época aí, já tava final da indo pra saga da Ilha Mui. Aqui? Não, acho que não, Paulo. Atos de vingança foi a pouco? Não, eu acho que o Paulo tá certo. Porque a fase, logo depois disso aqui, começa o Larry Hama, né? Ali o início do Larry Hama já é um pouquinho antes ali da fase da Ilha Muir. Eu acho que tá certo. Peraí, mas o que você tá falando da Ilha Muir? Não é a Ilha Muir quando tem o Rei das Sombras, não, é? Sim, mas, porque... Mas não é a conclusão pós... Não é a conclusão, não. Ainda é antes. Ah, Roma então, tá. É a Ilha Muir no começo, porque... quando ela tá sendo dominada. É, porque... O Fogg tá montando os X-Men ainda. Sim, porque tem que ter aquela fase lá com o Max Silvestre ainda, antes da Image. Sim, exato. Concordo. Paulo, quer completar alguma coisa aí? Não, essa história é uma caquinha mesmo. A revista foi cancelada aqui, esse personagem nunca mais foi relevante. A próxima continuação eu vou falar do Nat Grey. Não. Tá caindo assim um pouco, né? Precisava de realmente alguém pra assumir isso aí. Mas aí essa fase aí, que é uma fase longa, uma fase marcante. É a fase, na verdade, que eu realmente queria falar quando eu quisesse falar sobre os 50 anos do Wolverine. Wolverine, que envolve talvez acho que o mais longevo roteirista da revista mensal dele, tá? Então, parte 1 encerrado aqui, a gente volta daqui a alguns meses pra parte 2, retomando essa continuação aí da mensal, comemorando 50 anos do Wolverine, né? Pessoal, só um pequeno bastidor aqui pra dizer como foi que chegou nessa ideia, porque como o Coveiro acabou de admitir publicamente, ele chegou pra gente dizendo que, pra falar dos 50 anos, ele queria falar do Wolverine sem nariz. Aí eu e o Fega colocamos um pouco de juízo nele pra pedir pra ele começar do Claremont. Wolverine sem nariz aí ia correr a audiência do programa. Quem gosta dessas porcarias dos 90 sou eu. Tá, vamos lá. Bom, pessoal, obrigado aí o Cassiano aí por ter participado, estreando aí no podcast, para que ele volte. Vai voltar, já vou adiantando pra vocês, que ele vai voltar aí muito em breve aí pra mais um Inominata 66. Agradecer a oportunidade aí, eu fiquei nervoso aí, porque eu sou fã de vocês, né? Segurei a língua aqui pra não falar muito, pra deixar todo mundo. Foi falar. Ótimo. Mas aos pouquinhos a gente vai tomando jeito e, se Deus quiser, a gente retorna aí pra conversar mais. Bom, e aí, bom, Felga e Paulo da casa aí, já de sempre. Felga, pra já um spoiler aí do próximo Inominata 66, vai ter seu desejo realizado finalmente aí. Então, quem acompanha o nosso programa já sabe o que deve aparecer. E encerramos aqui nosso podcast e até o final do mês ainda. Voltamos ainda em abril. Então, até a próxima, pessoal. Até a tolerância zero. E tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.